Boa sorte pra você. E o pedido é do José Luiz Oliveira. 32847097. Boa sorte aí. Drops, drops da véia. R$ 97,00, energia que te move no teu som, Drops da Véia. Pedido aí do José Luiz Oliveira. E agora sim, 32847097. A ligação valendo um ingresso para a festa da Véia no Hopi Hari, 8 de novembro. Alô, energia. Alô. Quem fala? É o William. Fala, William, beleza? Tudo bem, cara, e você? Tranquilaço. E aí, tá afim de participar aí? Do Opa, Drops claro. Da Véia. Sabe o nome do som para curtir o Hopi Hari no dia 8? É Free From Desire, da Gala. Aê! Mandou bem! Fala o nome completo pra mim, o nome inteiro aí. É William Gadelha Assunção. William? Gadelha Assunção. Gadelha? Gadelha. Assunção. Isso. Beleza, William. Cola aqui na rádio em 3 dias úteis, tá bom? Beleza. Valeu, bro. Boa sorte aí. Boa semana pra você. Fica ligado no estádio aí que começa em instantes. Se fala amanhã. Em novembro, a Energia 97 e o Projeto Indústria trazem mais uma edição do Energy Club. Energy Club. Agora com duas atrações internacionais, direto da Hungria, do selo de Nick Romero, o duo de Progressive House e Stadiums. Stadiums ao vivo no Energy Club. Stadiums. Direto da Suécia, um dos mais promissores da Escandinávia, Seb Jack. Here we are, we are, we are, we were. Seb Jack. Seb Jack. E mais. E mais os DJs Ricardo Randeck, Ronaldinho, Dini Soler, Mandrax, Cinci e o projeto Touch Talk Energy Club, 7 de novembro na Easy. Realização Energia 97, projeto indústria e promoção Borges. Energia. E agora, Mr. P fará desaparecer um carro. Eu duvido! Lá fora tem um Peugeot 208 com troca de marchas no volante, central multimídia, touchscreen com GPS, ar-condicionado Bizone, destrancado e com a chave no contato. Aproveite! Peugeot 208 com câmbio automático e motor 1.6 Flex Start por R$670 mensais. Incrível, né? Consulte as condições do site e faça um test drive. Peugeot. Na cidade, somos todos pedestres. Você está precisando de um empréstimo? Conte com a BV Financeira. A BV ajuda você a realizar o seu sonho e você pode ainda ter a inclusão de um seguro-desemprego em seu financiamento. Com a BV, você pode obter um crédito pessoal de até 2 vezes a sua renda, com primeiro vencimento para 45 dias, de até 15 parcelas para pagar. Você também pode refinanciar até 70% de seu veículo. Com a BV, você sempre pode mais. Ligue para 3003-7888 ou acesse o site www.bvfinanceira.com.br. Compare e comprove. Na hora de fazer um financiamento ou empréstimo pessoal, informe-se sobre o set do seu contrato. Bastião. Energia. Apollo Ar e a Carrier vão te dar um mega presente e um aparelho de ar-condicionado de 9 mil BTUs. Para ganhar o seu, é só ficar ligado na nossa programação e participar do nosso quiz, que vai rolar toda sexta-feira no programa Estádio 97. Não deixe de participar. Entre no clima com Apollo Ar. Quando você acorda o seu filho com uma buzinada na orelha, é o seu jeito de garoto. Quando você usa o novo desodorante Bozano, é cuidado de homem. Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. Avite. Energia. A violência contra a mulher é uma mancha que precisa ser eliminada da vida das nossas famílias. Já temos a Lei Maria da Penha. Agora, estamos criando a Casa da Mulher Brasileira em todos os estados, para acolher as vítimas da violência e dar-lhes todos os meios para recomeçar a vida. Tenho um compromisso profundo e verdadeiro com a mulher. Sou mãe e avó e não tolero discriminação, nem impunidade, onde quer que estejam. Com a força do povo. Seu sonho, seu bolso. Consórcio Remasa. Planos para quem quer economizar na parcela e não no sonho. Sua moto a partir de R$6 por dia. E para sua casa própria, R$11,66 por dia. Ligue 3142-3440. Na Marginal GT, o trânsito segue carregado nos dois sentidos. 23 de maio, parada. Corredor Norte-Sul completamente congestionado. O motorista que passa pela saída do Rodoanel encontra dificuldade. 97, estádio 97, o trânsito parado, o caos anunciado, já tô alucinado, parado, mas pra minha alegria, eu mudando a sintonia, encontrei na energia. Meu time fez gol, ganhou de 3 a 0. Meu humor melhorou. Na 97 estádio começou. 97, estádio 97, estádio 97, estádio 97, estádio. Começou o Estádio 97 na Energia 97, 9 de Peugeot 208 com câmbio automático e central touchscreen por R$690 por mês. Incrível, né? Saiba mais em uma concessionária Peugeot. Sony Xperia E1 Dual TV. O smartphone completo da Sony por apenas R$449. Polo Ar com a Polo Ar Ar-Condicionados. Você entra no clima. Acesse poloar.com.br. BV Financeira. Tá precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Crédito Casa da BV Financeira. Acesse www.creditcasabv.com.br e saiba mais. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E Grupo Esser, um nome construído com história. Tá no ar o Estádio 97 aqui na Energia 97. Boa tarde a todos. Boa tarde, Brasil. Beleza? Aí, como é que você tá, Domênio? Tudo bem, Dodô? Ô, Silvério, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo, hein? Um prazer aí revê-los. Fala aí, Martim. Tudo bem, vamos comentar as manchetes. Tá me zoando? Champions. Para que eu falo cantando? Não. Estão com mal alguma coisa? Estão bem? Certo? Não, tá tudo bem, RZ. Tudo bem, melhor. Qual o seu problema? Melhor agora. É o frio de São Paulo, hein? Bom, o Barcelona na Champions vai 2-0 em cima do Ajax. E fala a verdade, o Neymar joga pra caramba. Joga, bem aplaudido. O Neymar é bom pra caramba. Em Roma, Roma e Bayern. Bayern dando uma sacolada no Roma, 5-0. 5-0? No primeiro tempo tá acelerando. Roma. Estou chateado. Estou chateado. O tá feio. Eu nasci em Roma, no Coliseu. No Coliseu você nasceu? Com Otávio de Roma. Você é fiorentino, você. Não, mas o Rui de Roma. Apoel e Paris Saint-Germain, 0-0. Quem? Apoel. Apoel? Apoel é o nome de talco, de passar no saco de véio. Não. Aqueles talcos granados. Chelsea... Peraí que deu, travou aqui. Contra o Maribor. Maribor, 3-0 pro Chelsea. Tem gente que apoia o time errado aí. Ah, sensacional. E agora vamos ao Brasil, nós. Nós aqui? Vocês. Primeiro, vai. Nós? Vocês, que tem a notícia mais importante do dia. Fala de nós aqui, ó. Vocês, dois. Não, nós aqui, né? Você nós. E a avó. É nós. Você e a avó. Você e a avó. Você e a avó. O mundo é verde. O mundo é verde, o quê? O mundo é azul. Ah, canta, Moacir. Eu e a avó. Eu tô feliz hoje que o menino lá da rádio ontem... Quem que é o menino? Que menino? O ouvinte. É, o ouvinte falou que ia pegar a véia. Ele falou que ia te dar um trato, vó. Ligou pra você? É mesmo? Francisco Roque. É. Olha, vamos num baile sexta-feira, 5 da tarde. Mas, nossa, 5 da tarde? O Cartola não existe mais. Existe, não, sim. Tem aquele lá do Mariana, Vila Mariana, ouve. Como é que é o nome? União Fraterna lá. Não. Ah, é lá, sim. Que a gente vai. Aquele perto da União Cena Madureira fraterna. Lá tem também. É bota, o baile, baile começa às 5, sabe aquelas madeiras que você pisa e faz barulho? É. Salão lá novo. No final tem canjica, é uma delícia. Canjica, meu Deus. Tem sopa. Vamos lá, Botinha, vamos lá. Uma boa notícia pro palmeirense aí. O Palmeiras foi muito esperto aí, usou uma brecha da lei, né, da história. E ele entrou em acordo com o STJD. E o Valdívia não vai jogar contra o Cruzeiro, mas jogará contra o Corinthians. Né? Porque ele aceitou a pena, antes de ser julgado, aceitou a pena de 2 jogos. O Palmeiras pagará a multa de 50 mil. E o Valdívia não joga contra o Cruzeiro, mas joga contra o Corinthians. Que foi? Né? 50 mil. É dinheiro que vai. Usou uma brecha aí, fez o acordo, esperou o momento certo pra usar isso e se deu bem. Olha, eu só quero avisar que vários times fazem isso. Não, tudo bem. Não tô dizendo com relação a isso aí, não. Tô dizendo o seguinte: que os mesmos 3 pontos que valem com o Cruzeiro valem com o Corinthians também, né? Tudo bem que o Corinthians é aqui no Pacaembu. Mas dá uma moral, né? É que jogaram com a coisa, mas da probabilidade, os 3 pontos, né? Jogaram com achismo e probabilidade. Agora, o que o Palmeiras fez, não considero certo, mas acho que se um monte de time usa brechas na lei pra se beneficiar, não é só você que tem que ser outro. Todos os times usam, né? Mas tá errado. Eu penso assim, antes de você julgar, como que você faz um acordo com a STJD pra, eu vou cumprir aqui, então você escolhe com a STJD. Mas tá errada a lei que tem brecha. Que dá brecha pra isso, vovó. Mas é o seguinte, eu vou reiterar, está errado, ponto. Mas todo mundo tá usando, tem clube aí que o STJD até avisa. Mais pro uma, jogador não jogar. Mais uma, então, uma se virou Brasil, é Brasil pra todo mundo. Uma brecha com 50 não faz mal a ninguém. É, depende de quanto leva. Você sabe o que é o mais preocupante, Dodó? Ele tem 2 amarelos. Contra o Corinthians, a chance dele tomar o terceiro é grande. Tudo bem, mas ele não vai jogar um outro. Mas ele não vai jogar todo jeito, né? Não, ele não vai jogar contra o Cruzeiro. Aí contra o Corinthians ele toma amarelo, não joga contra o Bahia também. Então tem que tomar cuidado. É um jogo que vocês têm que ganhar de qualquer jeito, né? Tem que ganhar todos, de qualquer jeito. Mas, por exemplo, o Bahia é mais importante. O mesmo jogo, que os mesmos 3 pontos que valem pro Cruzeiro, vale pro Corinthians, vale pro Bahia. Vale pro Bahia, pô. Tem que ganhar de qualquer jeito. É isso que eu tô dizendo aqui. Mas desse, qual é o mais provável vocês ganharem? De qual? Dos três. O mais provável, mas não seria ganha, é do Bahia. Eu acho do Bahia. É o mais provável. É o menos difícil. Na teoria. Cruzeiro fora. Puta, difícil. É o líder. Corinthians é clássico, não dá pra contar ponto nunca. Você pode ganhar três, pode ganhar um, pode ganhar nenhum. E contra o Bahia, é o que tá lá atrás. É o desesperado. Mas é fora de casa. Então, mas é um. Na teoria, é dos três, o mais fraco, na minha opinião, o mais fraco é o Bahia, em segundo lugar. O Corinthians e o pior é o Cruzeiro. É o meu ponto de vista, gente. Que é fora também, né? Ué, ou não? Olha. O Cruzeiro é que é. O Cruzeiro, na conta do palmeirense, é aqueles três pontos que ele não conta. Sim. Não dá pra contar ali três pontos. E volta o Everton Otávio, o Ricardo. É o bônus, né? Volta todo mundo. E eu vou dizer, Ricardo irregular, né, vovô? A única coisa que pode contar um pouquinho a favor do Palmeiras, um pouquinho só, é o fato que eles têm 7 pontos de vantagem e eles podem jogar mais tranquilo. Olha, Merck, não precisamos fazer gol. Mas tá encostando, né? Ó, Mineirão vai estar apinhado, os caras vão pra cima do CG. Mas aí tudo bem, o time do Palmeiras não tem que temer isso aí. Tipo assim, o jogo grande que não tem isso aí. É o jogo que se o seu jogador fala, nego, é o seguinte, vamos fechar, contratar. E brecha por brecha. O time não pode temer torcida. O Chapecoense vem aqui e ganha do São Paulo com o Morumbi lotado. Vai lá, joga o jogo. Chapecoense vem aqui, ganhou o São Paulo com o Morumbi lotado. Então, assim, o time não tem que temer torcida. O Santos ganhou do Palmeiras também. Ah, então. Joga o jogo. O Palmeiras tava lotado, 30 e poucos mil palmeirenses. O Corinthians não foi lá e ganhou do Internacional. Então, lotado. Apinado lá. Não tem espaço. Ah, o estádio tá lotado. Dane-se. O Cruzeiro tá com o estádio lotado. Dane-se. Pode ser até melhor o Palmeiras. Porque se o Palmeiras faz um gol e começa aquela que vai a jogar mal, o que eu disse pode é que se tornar até a favor. O que eu disse é que eu não acredito nesse lance que você falou assim, ah, o Cruzeiro tem 7 pontos, então pode entrar mais relaxado. Não, eles vão entrar pra cima. Você entendeu? É isso que eu disse, eles vão entrar pra cima. Então eu vou repetir. O que pode contar um pouquinho a favor do Palmeiras é o fato que eles jogam mais tranquilos. Porque assim, tudo bem que é o jogo que abre, acho que a 30ª rodada, ou 31ª, não lembro. O jogo da 7 e meia. A não ser que tem um jogo às 4, né? Ah, tem? Não, tô não, pra, não, dizer. Não, tem um jogo hoje. Tem um jogo hoje, vovó. Hoje é Atlético Mineiro. Bahia, 9:50. Atlético Mineiro e Bahia. Isso. Aí, brecha por brecha, já não era aliás, pra Bahia, jogo no Bahia e Atlético Mineiro. Na Bahia. É aquele jogo que também, não pra nós. Bom, Bahia pra nós faz É, pra vocês é bom o Galo ganhar. Se o Galo ganhar, o Palmeiras pode entrar um pouquinho mais tranquilo. Porque o Galo é maravilhoso, vai ser campeão da Copa do Brasil. Galo lindo. Se o Bahia ganhar, hoje o Bahia vai 33 e encosta, hein? Já encosta com então, Galo e Bahia, mesmo na Bahia, Domingos. O que eu acho é que amanhã o jogo Juninho vai ser definido numa falta. É, só que tem um detalhe. O time que cobrar melhor a falta do Mênico. Da mesma forma. Pode ser que ganhe. Eu joguei com o Matuidi. Matuidi. Como era o nome do cara? Matuidi. Jogava comigo. Eu nem lembro dele, mas eu gosto de falar Matuidi. Quando eu joguei com ele, bati a falta melhor do que o Valdir. Da mesma forma aqui, ó, gente, o Bahia vai jogar atrás de Mineiro, mas é difícil pro Bahia. Porque o Atlético Mineiro tá em quarto aqui, ó. 50 pontos. O Galo é forte. O Corinthians tem 49, ou seja, ele tem que fugir também do Corinthians. Ele não pode ficar esperando, ah, vamos lá, vamos empatar. Temos que ganhar o jogo, ou não? Não, os dois. Os dois com espada na mão. Pau que bate em Chico, bate em Flávio. E bate em Aguinaldo gostoso também. Ah, não sei se gosta, bate, né? E lembre-se que é o seguinte, é o Bahia declina. Ó, e o Bahia declina. Viu, mano? Tô preocupado com o Bahia. Porque eu vi, viu, Domênico? O Bahia vai começar a decolar agora. Decolar? Por que decolar? Ele chegou no aeroporto outro dia aí. Ah, tava o Saulo, o Saulo do da Banda Eva. Ele disse que tá rezando pro Orixá, essas coisas, que agora o Bahia vai melhorar. Então isso me preocupa. É bom o Palmeiras tomar cuidado. Ele disse isso aí por ficar tranquilo que se fosse assim, o Bahia nunca tinha caído de divisão. O Bahia nunca era campeão todo ano. Eu quero ser dele. Meu querido Aguinaldo vai formar a Banda Eva com Adão. Vai chamar Banda Eva e Adão. Eu não sou não. Eu não exponho minhas intimidades. Você Banda Eva e Adão vai chamar. Vamos lá, Motinha. Vamos à próxima. Quem? Aí? Abaixado. RG, RG. Furou o pneu aí? Não, pô, RG. Tá louco? Tá louco, tudo bem? Semana boa, né? Quem falou eu falei, semana gloriosa pro Santos aí, né? Ganhou um clássico, veio aí, abafou, né, RG? O Lucas Limas... É só um. É vários, não. Lucas Limas e você, tchê. Quem é esse? É o Lucas Limas, novo sertanejo. O nome da casa de velho lá da dançante é o Zais. Eu vou lá então, boa ideia. Né? O Lucas Lima tá tudo bem com ele, hein, Gê? Já voltou. Mas vai jogar? Tá liberado pra jogar. Vou pôr aqui. E o o Gabigol foi convocado para a seleção sub-21 aí, né, Gê? Olha, lamentável o que essa CBF tá fazendo com, pô, com tá todo... destruindo todo mundo. Nossa, cara, que vergonha. Ô, Gê, professor aí, Galo, professor pro... Galo. Que vergonha. Professor Galo fazendo isso. Então, e o técnico aí, né, o Anderson. Anderson. Falou assim que tá pensando em pedir Anderson, desculpa. Ederson. Ederson. Ederson. Ederson. Ederson. Na verdade é Anderson. Não, mas fala Ederson porque é mais fácil. Fala a verdade, é Anderson. Eu gostei, é Anderson, fala a verdade que esse baixador do cara é Anderson. Eu gostei, tá certo? Eu gostei de qualquer um, é muito Ederson. Bom. Ederson. Anderson. Ô, Silvio. Que disse o Anderson? O Bugu? Eu quero falar que eu tô largado, dá pra fazer o... Tá sumido mesmo. O programa começar de novo. É, mas você me abandonou, viu, Bugu? Mas se você quer... Me abandonou. Se você quiser, eu apresento até aquele programa de sábado à noite, Rui. Qualquer um. Vai, Matinha, fala. E então ele quer, quer a liberação do jogador, né? Acho um absurdo. Mas todos tinham que pedir, porque não é possível que na reta final, pô, de Brasileiro e Copa do Brasil, esses caras ficam lá juntando. É que já venderam, né? Porra desses jogos da seleção. É um absurdo isso. Mas não tem, vai discutir o quê? Falar com quem? E o Anderson também saiu em defesa aí do Damião, né? Falou que não pode esquecer dele e tal, que ele é importante pro grupo também. Olha, o Anderson, você tem toda a razão, mas continua deixando ele onde ele tá. Como é que vai vender? Você tem toda a razão, desde que ele permaneça no banco. Você tem toda a razão, eu apoio você. Desde que? Apoio você, desde que ele continue sentado. É o seguinte, deixa eu te fazer uma pergunta. O Joshua deu uma entrevista dizendo que era parecido com o Hulk. Por que não pode pôr o Joshua? Deixa o Joshua também lá onde ele tá. Agora, o pitoresco lá, eu acho que ontem que eu estava ouvindo, eu não lembro, não sei se vocês lembram, a coisa deve ser boa em clube, viu, Domênico? A gente fala que é ruim, mas não é não, cara. Por quê? Pô, o Santos tem 5 candidatos para cinco? O presidente. Mano, apareceu mais um hoje, velho. Tá brincando aí. Eu li, apareceu 5, mais um cara hoje. Caramba, velho. Dentre eles, um que a gente conhece, que é o José Carlos Pérez, né? Sim. O Peguei-me Vibrando. Os outros... Esse não... é o Peguei-me Vibrando? Os outros eu não tem um candidato, conheço, não lembro. Sabe como é que chama o candidato? É um nome engraçado, claro. Nada contra o cara que eu nem sei quem é, mas o nome dele é Orlando Rolo. Orlando quê? O Rolo. Rapaz. Orlando Rolo, candidato Rolo, velho. E a irmã dele, qual que é? Deve ser Jacinta Rolando. Eu gosto desse. Você é igual Orlando Rolo? Eu não, sei se Rolo. Vocês lembram de algum clube que teve tanto candidato. Caramba, né? 5, velho. Inclusive, estou pensando em me candidatar à presidência do Santos Futebol Clube. Também? Vamos fazer uma ponte onde liga a Vila Belmiro ao Pacaembu. Tudo num preço para ti, para o torcedor. Tem um novo estádio, ó. Torcedor. Você gosta, o Santos quer um novo estádio. Vamos fazer um estádio para o Santos. Olha, de você eu não duvido mais nada. Tá tudo certo. Pronto, bom, mas o povo votou em mim. Então tá certo. Esse é o Estádio 97 aqui, na Energia 97, que vem em nome aqui, gente, de Hello Food. Quer comida? Quer pedir comida? Então, Hello Delivery no Hello Food. Baixe já o seu aplicativo. Deu fome? Dá um Hello. Grupo Esser, um nome construído com história. Sony Xperia E1 Dual TV. O smartphone completo da Sony por apenas R$449. Peugeot 308 com teto panorâmico e mensais de R$690. Venha hoje dirigir o seu. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora o recado de BV, né, Beijinha? Olha só, amigão, você já conhece o Credicasa da BV Financeira? Com ele, seu imóvel quitado transforma seus projetos de vida em realidade. E olha, você terá um crédito de até 60% do seu imóvel para usar como quiser. São até 10 anos para pagar em parcelas fixas e com taxas reduzidas. Então ligue 3003-7888, 3003-7888, ou acesse o site www.credicasabv.com.br. Vou repetir, www.credicasabv.com.br, e encontre uma loja BV Financeira mais perto de você. É isso aí, amigão. Credicasa BV, o imóvel que você tem vale o crédito que você precisa. É BV, bons negócios pra você. Em nome do consórcio Remasa também, né? Vamos falar de consórcio Remasa aqui, minha gente. Consórcio Remasa tá revolucionando a maneira de comprar o seu carro, sua moto ou sua casa própria. É o programa Seu Sonho, Seu Bolso. E funciona assim, ó. É o seu sonho. Para virar realidade, tem que caber no seu bolso, não é verdade? E pensando nisso, o consórcio Remasa criou aí o plano perfeito para o tamanho do seu bolso. Sonhando com uma moto? A Remasa tem planos a partir de R$6 por dia, gente. Sonhando com a sua casa própria? Ó, tem planos lá a partir de R$11,66 por dia, hein? Então ligue agora mesmo, 3142-3440. 3142-3440, que a Remasa cria um plano perfeito pro seu sonho e também pro seu bolso, viu? Ligue já, 3142-3440. 3142-3440. É consórcio Remasa, meus amigos. Estádio 97, na Energia 97. Vamos lá com mais... Ah, o Mano chamou, né? Ô, Domênico, o Moto tava falando agora há pouco a respeito da Champions League aí. Tá tendo um fato histórico lá. O meu amigo Pelin tá assistindo o jogo lá. O Shakhtar, ele tá jogando com o Berizov lá. Bate o Berizov, mano. É. E aí, olha, mano? Tá porcaria aí. Tá metendo 6-0. 6 gols foram feitos por brasileiros, Domênico Gato. Caramba. Ó, o Bate tá apanhando hoje, hein? O Bate tá apanhando. Abraço pro meu amigo Luiz Bate. Ó, foram 4 gols aqui, aí, meu, do Luiz Adriano, um gol do Alex Teixeira e o outro do Douglas Costa, cara. Caramba, tô brasileiro fazendo gol. Ah, Bate pra mim, mano. O Bate Borisov tá indo pro saco, Domênico Gato. Sabe, já, né? Era. 6-0. 6-0, que traulitado, hein? Bate Borisov também. Bate Borisov também tem medo de. Tem nome de limpador, né? Aqueles limpadores, né? Esse jogo aí é Champions League, vale do quê? Grupos? É grupo, ou ainda faz de grupos. É grupo, isso ainda, tá no grupo. Mas já faz de grupo. Mas sabe por quê? Já era, é game over. Menos 6 de saldo, por aí já foi. É porque o brasileiro sabe bater falta. Por isso que ele se destaca lá fora. Sabe bater falta. Agora eu vou dizer. Também você sabe que na época de colégio, né? Eu repeti demais. Eu tinha muitas faltas. Ah, entendi. É, você tinha. Scream for me, Corinthians! Ô, mano. Oi. Então, a Federação Paulista de Futebol, mano, admitiu que errou aí no caso Petros. Sim. E isenta o Corinthians. Não, mas isso é óbvio, Mota. Não precisa ser muito inteligente pra saber que o erro foi da Federação Paulista. A gente já vinha questionando isso aqui há algum tempo. O Corinthians, ele enviou a documentação para a federação. A federação enviou essa documentação para a CBF avalizando que o contrato estava ok. A CBF olhou lá e falou: beleza, a federação deu o aval, chancelou o bagulho, o Petros entrou em campo. É ridículo, velho. O que estão fazendo com o Corinthians nesse campeonato brasileiro é uma imbecilidade. Esse STJD, para mim, aí eu não vou nem falar o que eu gostaria de dizer aqui a respeito de todos que compõem esse órgão. Porque senão eu posso ser até preso, né? Nem processado, eu posso ser preso. Fala do órgão, menino, fala do órgão! Tá certo, então eu vou me omitir, tá certo? Mas todo mundo já deve imaginar o que eu penso. Então é uma imbecilidade, Domênico Gato. Tudo e qualquer coisa que aconteça no futebol, essa porcaria, esse lixo desse STJD, tem que meter o bedelho e falar: ei, vamos julgar. Vamos julgar o Cátia, vá pro inferno. Não tem família, não tem amigo. Liga pro amigo, liga pra mãe, pro pai, pro filho. Fala: vamos almoçar, vamos jantar. Enchendo o saco. Tô de saco cheio, Domênico Gato. Do futebol brasileiro, tudo que acontece dentro de campo é revertido fora. É ridículo. O árbitro, muitas vezes, ele olha lá um lance, lá ele entende que o jogador aí mereceu ser expulso, ou mereceu amarelo. O STJD muda a opinião do árbitro no tribunal. Uma coisa é você julgar, Domênico, talvez algo que o árbitro não tenha visto. A partir do momento que o árbitro viu e entendeu que não mereceu a expulsão ou certo, algo do tipo, tem que ser respeitada a vontade do árbitro dentro de campo. É verdade. Agora, qualquer coisa, uma falta, o cara trombou com o árbitro. O árbitro viu, por exemplo, o Guerreiro. O árbitro viu que o Guerreiro trombou com ele. Só que aí já teve um antecedente do Petros, aí o árbitro meio que abriu o braço e falou: é, Guerreiro, qual que é isso aqui? Beleza, mas ele não puniu o Guerreiro. O Guerreiro continua em campo. O STJD foi lá e julgou o Guerreiro. Mesmo que ele tenha sido absolvido, já é um transtorno. Querendo ou não, isso daí chama-se trauma psicológico, Domênico Gato. Estão minando psicologicamente o Corinthians. O Corinthians é o time do Campeonato Brasileiro que mais vezes foi chamado na STJD. Só pouca vergonha, vá pro inferno. Então, toda hora também tá isso. Toda hora, qualquer coisinha. Uma coisa é você julgar algo que seja pertinente. Agora, qualquer coisinha. O Bandeirinha tirou a cueca do Rego. Não, manda a imagem pro STJD. Mas, ó. O Damião, ele puxou a camisa dele próprio simulando um pênalti. Vai ser julgado no STJD. Vai, Cato. O jogo termina com as marcações do árbitro e logo depois eles fazem o julgamento deles. Por quê? O Mano tem razão aqui. Pode, né? O Mano diz que os caras gostam de brilhar. Ano passado, como eles brilharam. Eu adoro brilhar. Transmitir o julgamento. O advogado falou do Pequeno Príncipe. O outro desertou Maria Bethânia. O outro mandou beijo até pra sogra no STJD. Todo mundo transmitiu. Eles querem brilhar. O Mano tem razão. E volto a dizer, pra ninguém falar que eu sou contra o Palmeiras. O que o Palmeiras fez não foi legal. Ponto. Mas, já que todo mundo tá passando a mão na bunda que tá na janela, o Palmeiras. Aonde isso, menino? Aonde? Você gosta, né? Ah, então, me fala que eu vou lá. Cara, isso é surreal. Ô, mano, totalmente louco. Já pro jogo contra o Vitória, né? Sim. O Ralf não viajou aí. Não, não tava pronto? Tá desfalco. Ah, então não vou assistir o jogo. O Ralf não vai vir. Eu falei ontem que não tava. E o Cássio viajou, mas não vai jogar, né? Viajou pra fazer treino com jogadores, ajudar o time lá, manter o ritmo, segundo a comissão, né? Quem é o Cássio? É, o Cássio. O Cássio tomou o terceiro amarelo. Então, mas foi com o Corinthians. Então. Viajou pra manter o ritmo. É, mas com relação ao Ralf, o Mota, ele já tinha treinado com bola, aí o departamento médico falou que ele já não tinha mais problema pra esse jogo. Então, mas foi vetado. Vai então... ganhar, mano, do Vitória? Segundo não. Não. Não ganha do Vitória. Ah, lá, ajuda aí o Palmeiras. Sim, mano, não vai ganhar. Vai ganhar, mano. É empate. Tem que ganhar. O Corinthians, ele gosta de tropeçar, mano. Em casa, vocês devem ganhar do Vitória. Não, não, não. Em casa não. Vai jogar na Arena do Pantanal, velho. É lógico, então. Por isso que o manda do Corinthians, mas o jogo é Cuiabá, gente. Mas o empate tá bom, mano. É, com relação a esse jogo, tá na cara, RG, que o Corinthians novamente vai tropeçar. O Corinthians é especialista em pontos aí de times que estão brigando pelo título, e contra times que estão capengando pra não cair, pra escapar da Série B, o Corinthians vai lá e tropeça. Não é possível que vai perder. Tá na cara que vai. Tá na cara que vai. Não, não é perder, mas vai empatar, vai ser um 0x0 modorrento. Vai ser um jogo bem chato, hein? O Corinthians, ele vai estar desfalcado aí do Cássio, do Fagner, do Guerreiro. Ah, o Guerreiro não joga? Não, não joga também por causa do terceiro amarelo. E tem dois jogadores que estão aí sob dúvida. O Mota acabou de dar informação aí que o Ralf não viajou. O Mota acabou de dar informação aí que o Ralf não viajou. E o Bruno Henrique também se sentiu uma contratura muscular aí no último jogo. Aí ele tinha preocupado o departamento médico. Não sei. Não sei se ele vai pra campo. Acho que vai, porque o médico falou que não era grave. Então, o Corinthians, ele pelo menos tem quatro desfalques certos aí, que é o caso do Cássio, do Fagner, do Guerreiro e do Bruno Henrique. E o Ralf, né? Que é o quinto jogo. Não, o Bruno Henrique pode ser que jogue, porque o médico teria declarado aí que ele poderia jogar. Então o Ralf não joga e o Bruno Henrique joga. Agora, outra coisa, é o Vitória do Ney Franca. Não acho não. É o Vitória do Ney Franca. Não, mas não acho não. É a Vitória não combina com esse time do Vitória. A Vitória tá muito longe do. Não, de acontecer. O que eu disse que o Corinthians tem condições, que é o Vitória do Ney Franca. Entendi, mas o Corinthians, ele tem tropeçado muito nesses times aí pequenos do Portugal. E o Corinthians aí só não tá brigando pelo título justamente por essa situação que eu citei agora. Então o time do Corinthians aí tem que abrir o olho, porque realmente a situação não tá nada boa. É, mas olha. E outra coisa que não tá boa, Domênico, é a situação do Guerreiro no Parque São Jorge. É, o Corinthians, ele conseguiu uma redução. O Guerreiro tinha pedido 700 pau pra diretoria do Corinthians pra poder continuar. A diretoria reduziu essa proposta aí do Guerreiro aí pra... 700 quanto? Isso. A diretoria conseguiu reduzir aí essa pedida do Guerreiro aí pro teto do Corinthians hoje, que é 500 pau por mês. O Guerreiro aceitou essa proposta da diretoria. O que tá pegando aí são as luvas. O Corinthians ofereceu 2 milhões de luvas pro Guerreiro, diluído em 2 anos de contrato. 2 milhões do quê? De reais? De reais. O Guerreiro tá pedindo 7 milhões de dólares. Nossa, muito longe, hein? Tá muito distante do que realmente. O passe é dele, mano. Não é que é dele, Mota. Ele tem um vínculo com o Corinthians, e quando terminar o contrato dele, que vai até o ano que vem, metade do ano que vem, ele fica com o passe na mão. Ele fica como qualquer jogador brasileiro. Não é que o passe é dele. Só que ele tá pedindo uma condição, como se o Corinthians tivesse que novamente recontratá-lo, entendeu? Porque geralmente quando você paga, quando o Corinthians contratou o Guerreiro, ele tava jogando na Alemanha, no Hamburgo. O Corinthians pagou 3 milhões de euros. Certo. Pagou 3 milhões de euros. Esse valor aí ficou com o clube. Agora o Guerreiro, ele sabe que possivelmente esse pode ser o último contrato da carreira dele. Quer ganhar um turu. Ele tá querendo, tipo, pegar essa grana, esse montante aí, fora o alto salário que ele vai receber. Ele quer pegar aí uma quantia de 7 milhões de luvas. Ele quer continuar no Corinthians, mas quer fazer como se fosse uma outra negociação para um outro clube e ganhar de novo. Então você não pagaria, mano? Não, não acho que vale a pena. Do Corinthians hoje, sem atacante. O Guerreiro é um semideus, Mota. O Guerreiro é um cara aí que eu tenho o maior respeito. O Guerreiro ofuscou muito o centroavante que bateu no peito e achava que era top aqui no futebol brasileiro, que nunca ganhou um Mundial. Ele foi pra lá e marcou gol, não só no primeiro, quanto no segundo jogo diante do Chelsea. Tem muitos aí que batem no peito e falam, eu sou o Bambambam, chegou no Japão, não fez nada. Ó, por exemplo, não vou citar nomes aí. Melhor se generalizar e deixar a cabeça quem quiser. Com relação ao Guerreiro, eu acho, não, mas é verdade, Mota, é um grande jogador. Hoje no futebol brasileiro, eu acho que ele tá entre os top 5 aí da posição ali de centroavante. E ele resolve, né? Corinthians, né? Mas eu acho que não dá, cara. O Guerreiro é um cara que tem o maior respeito, mas 7 milhões, cara, é muita grana pra um jogador. Mas será que o Corinthians não gastaria muito mais indo buscar um lá fora, mano? Olha, Mota, depende do cara. Depende do cara. Por exemplo, o Jonas não custaria isso pro Corinthians antes dele aceitar a proposta do time português. Se você pegar outros jogadores aí também que atuam em alto nível, também não custaria isso. O Guerreiro é um cara que já tá dando certo? Concordo, é um cara que tá dando certo. Mas infelizmente, na boa, cara, não dá. O futebol brasileiro, eu acho que ele precisa se adequar à nova realidade. Os times estão quebrados muitas vezes aí por contratos absurdos que são feitos. E por mais que o Guerreiro aí tenha sido importante na história do Corinthians, é um cara que tá jogando em alto nível, é talvez o principal nome desse ataque do Corinthians, é um cara que, sinceramente, tá pedindo algo aí fora da realidade, cara. Não sei se na Europa pagariam esse valor que ele tá pedindo. Mas se ele acha que vale, tudo bem, ele tem o direito de pedir. O Corinthians também tem o direito de não pagar. Negociar, né? Não, negociar não, é... não tem nem negócio. Se o Corinthians oferece 2, ele pede 7, não é que você pede, tipo, 2 e o cara tá pedindo 3. Ah, vai fechar 3. Por 5. Não, por 4 mesmo assim, é muita coisa. 2 pau pro Guerreiro já tá de ótimo tamanho. No trato feito, eles resolvem isso. É, então. Lá pode ser que aconteça, aqui não. Então vamos a nós. Tricolor. Tricolor? Tricolor. Eu e Portugal. Eu tô sentado na porra da madeira. Ah, não. Ô, Domênico, tudo bom, meu? Ô, Sombra, você sumiu, né, meu? Ô, meu. Já falou... Você tá bem pra caramba. Você já falou do resort, meu? Não, não, resort é só ano que vem. Ô, Bota. Ah, agora eu vou falar, daqui a pouco eu vou falar da véia. Festa da véia. Ô, Bota. Você tá colocando ração pra Sofia, meu? Tá tudo certo. Tá tudo chefinho, bem, meu? Já a cachorra tá alimentada. Você que tá levando lá? É, eu tô cuidando de tudo, da família. Você tá morando aí do lado? Ah. Eu... O Sombra mora no quadrilátero de ouro. Ô, meu, é meu vizinho. Ô, meu, tem promoção aí, meu. Tem promoção, pode chegar. O André já voltou pra promoção. Já, eu tô dando dedada no André. Vai. Tô colocando o André pra rodar mais do que... Pô, deixa eu falar um negócio com você, mano. Tudo bem? Boa noite, pra vocês tudo. Domenico. Ô, fala aí, Moroca. Achei que torce pra nós ganhar lá do Chapecoense, mano. Olha aqui, ó. Caramba, olha aqui, ó. Eu achei que você tá torcendo pra todo mundo aí, meu. Não, eu tô torcendo. Olha aqui, ó. Eu analiso o futebol. Então, veja só. Rodada, olha como é que vai ser. Jogo difícil lá, meu. Olha só, Rudy, como é que vai ser a rodada aqui, ó. Vamos lá. Bahia, Atlético Mineiro. Aí vai dar com o Atlético Mineiro. Em Bahia. Vai ganhar lá. Galo maravilhoso. Flamengo e Inter, hein, Flamengo. Vai dar Inter. O Inter já perdeu pro Corinthians. Ele precisa recuperar. Tá, vai ganhar do Flamengo. Mas eu vou ganhar o jogo. Não, vai ganhar. Eu coloquei o Alex no joguinho aqui. Corinthians e Vitória em casa. Corinthians vai ganhar. Mesmo vai ganhar, cara, vai ganhar. Mas empate tá bom também. Aí aqui, ó. Cruzeiro e Palmeiras. Esse eu não vou falar nada. Ah, esse aqui, ó. Vai dar Palmeiras. Ah, pera só aí, não. Criciúma e Atlético do Paraná. O que vai acontecer? Conta. Esse jogo vai dar empate. Mas é melhor dar paranaense. Mas vai dar empate. Não, tudo bem, mas se vai dar escolher uma vitória... Sim, mas vai dar empate. Aí, outro empate, porque tem que dar algum empate. Curitiba e Botafogo, empate? Empata. Porque os dois lutando, empate. Certo. Grêmio e Figueirense? Grêmio em casa. O Vieira é amigo, né? O Vieira. Santos e Fluminense aqui, ó. Tanto aí faz. Mas o Santos deve ganhar, porque já tá jogando em casa. Tá. Chapecoense e São Paulo. Jogo difícil. Jogo difícil, amor. São Paulo, né? Vai dar São Paulo 1-0. Vai me cobrar. Dodo Luiz, né? Que fase nossa, hein, Domingo? E Sport e Goiás. O Sport vai ganhar do. Vai empatar esse jogo aí também. Vai empatar esse jogo. Tá. Agora tudo isso. Tudo isso. E o jogo da Rússia. Isso posto. Isso posto. Você gostou do palpite, Motinha? Mas isso posto, agora vem a notícia. Luiz Fabiano não joga. Como não joga? Dores na coxa. Tá de brincadeira, mano. Tá bom, quem na frente, mano? Tá demorando. Ademilson, seleção, vou pôr quem pra jogar, mano. Que coisa, hein? Aí o Paulo Miranda volta. E o Kardec? Vai jogar o Kardec? Joga o Kardec. Porque o Kardec é um baita jogador. Sem o Michel Bastos. Então, já tá... Ó, esse jogo... Eu vou falar uma coisa. Todo mundo tá falando, cuidado, é o Chapecoense lá. Ele sentiu onde, cara? É, então... Bota! Eu vou começar com o Luiz. Vai. Né? Vou no clube. Vou conversar com ele. O cara ficou 6 meses sem jogar bola, velho. Tá louco. Então, olha, o Ceni que pode bater mais um recorde mundial amanhã, caso o São Paulo vença... Vai bater o... Recorde mundial? É. Ele tá empatado com o Ryan Giggs, do Manchester. O grande Ryan Giggs. De 589 vitórias pelo mesmo time. Se ganhar amanhã, ele vai ultrapassar e vai ser o número 1 do mundo quem, em número que de é vitórias. Esse? Ryan Giggs, Júlio. Não, mas quem que vai... O mito. E quantos gols de falta que ele tem? 590 vitórias, é isso? Mas ele vai passar. Mas ele já igualou? Ele tá igual. Ah, ele vai passar. Vai passar. Se não passar, tem vai mais 8 rodadas amanhã. Mas segundo a minha previsão, passa amanhã. Ah, é? Com falta? Passa amanhã. Sei. Não, no Rogério não sei. Não. Não é só ganhar o jogo? É só ganhar o jogo. Ah, segundo a minha previsão, ganha. Então, segundo a minha previsão, ganha. E o São Paulo que busca aí, né? Segundo os bastidores aí, já tá com uma lista de... Já tá pensando em 2015, né? Já pensando aí nas contratações. E buscando um substituto pro Kaká, que é certo que o Kaká vai embora. Vai embora, e... né? Mesmo se for pra Libertadores? Vai, o Kaká vai embora. É, Não sei, hein? Vai, o time é. Os Estados Unidos não é. Não é Colômbia, não. Os americanos gastaram muita grana pra ter o cara lá, velho. Você tá louco? Fica. Não sei, não. É contrato, velho. Não fica, Dudu, não fica. Não fica, não. Você compra um carro, Domênico Gato. Aí você fala, pô, eu tô indo viajar lá do Portugal. Fica com o meu carro aí, ó. Meu carrão zero. Tá certo? Um carrão aí que eu tava louco pra ter. Cuida dele, né? Mas a hora que eu voltar, eu pego de volta, beleza? Aí você volta, aí você fala, não, Portugal, eu sei que você gostou do carro também, mas fica mais um tempo aí. Amigo. Né? Vai viajar? Imagina, velho. Você gastou mó dinheiro. Às vezes você conheceu um carro mais novo, melhor, mais inteiro. Você fala, mais fica mais aí, vai. Mais alguma coisa? E vou falar do Lusa. Luzinha. Vai fechar. Portuguesa! Vai Luzinha, fechar. Portugal. Jogador, os empregados da Lusa aí, fazendo greve. Quê? Pararam. Pararam? Empregado da Lusa. Oh, demoraram, os funcionários. Os funcionários. Agora tem mais uma que é de desculpa. Mas pararam de não... Desculpa a palavra, é de cair o orifício do bumbum. É de cair no chão. Eu vou contar pra vocês. É o seguinte, hoje a Portuguesa tá lá nos últimos dias de... Tá no seu calvário aí, faltam 8 partidas pra terminar a Série B. Ela tá lá no Paraná. Tem como escapar ainda? Não, só se Deus pecar. Escapar da onde? Eu emagrecer 48 quilos em 24 horas. Tá louco, meu Não cara. Tem jeito. Quantos pontos pra sair do rebaixamento? Mais de 12. Não, esquece isso daí. Não, para, Domênico. Só pra ver. Que chita. Só pra mim ver, rapaz. Não tem mais jeito, Domênico. Deixa eu te contar. Vou te contar o seguinte. Lógico que não. Mas já caiu. Já, porra. Deixa eu te contar essa daí de hoje. É o seguinte. Hoje está lá no Paraná para fazer um jogo lá. Sim. E aí, RG, além dessa greve dos funcionários, os médicos, que também são funcionários, é claro, aderiram à greve. Então há duas opções para português. Ou ela contrata um médico cubano, esse daí trouxeram aí um médico que fuma charuto, por metade do preço. Mas ou ela vai pro jogo hoje. O time adversário atende. Mas o RG, eu sei, isso é praxe no futebol. Mas um clube de futebol profissional não está pode. 15 pontos, bora. Então, você então, quer o quê? Você vai sair da onde? Faltando 8. É, você quer o quê? Domênico. Vai sair da onde? Ah, mas deixa o chato, se ganhar umas. O time tem 3 vitórias em 200 rodadas e vai ganhar 8 seguidas agora. No campeonato todo, porra. E vai ganhar agora o quê? Para de conversa, Domênico. Domênico, deixa eu te falar. Meu cara, Deus, hein? Um time que viaja sem médico. Fala o seguinte, pega o hipnólogo. Aquele dia eu mandei o hipnólogo fazer um hipnotismo pra todos eles irem embora, né? Hoje eu vou fazer diferente. O hipnólogo vai pegar um gandula e vai transformar ele em médico. Vai fazer uma hipnose pro gandula virar médico e atender os caras. Ô, velho, vou te falar, cara. Tomem vergonha na face. Chumam daí. Teve uns caras aí que pediram lá as contas na Portuguesa, mandaram 10 embora, diretor de não sei o quê, o diretor da peteca, o diretor da malha, o diretor da. Olha, cara, vão embora. Não vai sobrar nem o Canindé, hein? Será que tem alguém interessado em comprar o Canindé? Ah, sempre tem. Será? Mas sempre será que... tem. De botar plaquinha. Mas, ó, eu espero que tenha, porque eu não tô vendo terreno, solução. Hein? Não, o vale campo. Uma nota. Vendo o campo, vendo qualquer porra. Ô, velho. Tá terminando, hein? Olha, deixa pra lá. Bom, esse é o Estádio 97 pela Energia 97. É, isto posto, vamos seguir aqui, dar andamento ao programa em nome, meus amigos. Estiver aqui em nome de HDI Seguros. É de bate pronto, hein? Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome também de Outback, né? Happy Hour no Outback é muito, muito mais divertido. Sony Xperia E1 Dual TV, o smartphone completo da Sony por apenas R$449. E recado importante agora, hein? Bem, meus amigos, agora eu quero falar com você que tá aí precisando dar uma virada na sua vida, hein? É, você que não está trabalhando, ou você que está trabalhando, mas não está na área que você queria, então, olha, vou dizer um recado pra você, então, que tá trabalhando na área, de repente, que queria também trabalhar em outra cidade, né? Talvez até, deixa eu pensar, aqui no exterior, né? Então, olha que recado legal. Estão abertas as inscrições para as turmas de 2015 da Banditech. A Banditech, você já sabe, é a melhor faculdade de tecnologia do país, a única com curso de inglês integrado ao currículo. E 75% de aulas em laboratório, isso mesmo, 75%. Com tudo isso, cara, aí sim você vira o jogo, hein? Você encontra uma bela vaga na área que paga bem, inclusive, pode até trabalhar aqui, né? Ou em outra cidade, de repente, ou em outro estado. ou até mesmo meu amigo em outro país, hein? E olha, já tem muito ex-aluno da Banditec fazendo isso, se dando muito bem também, viu? Pra que ficar aí na defesa? Vai pro ataque, cara! Faça Banditec, porque com a Banditec você vira o jogo! Acesse banditec.com.br e faça já sua inscrição, hein? E você ainda concorre a bolsas de 20 a 100%. São três cursos: análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados e redes de computadores. Banditec, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. É, meus amigos, esse é o Estádio 97, que vai começar com as ligações. Em nome de BV Financeira, tá precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Crédito Casa da BV Financeira. Acesse www.creditcasabv.com.br e saiba mais. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também em nome aqui de Consórcio Remasa, seus sonhos, seu bolso. Realize seus sonhos sem detonar o seu bolso. Ligue 3142-3440. Também em nome de Peugeot 208 com câmbio automático e central touchscreen com parcelas de R$670. Conheça. Todo mundo que ligar agora, olha só. E dizendo, HDI Seguros é de bate pronto, ganha a bolsa térmica da HDI, tá bom? Também dizendo assim, ó, só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal, ganha o kit da Bozano. E lembrando que tem aí torcida Peugeot Estádio 97 para palmeirenses, só para os palmeirenses, manda do Palmeiras, né? Palmeiras Barbeira. E Corinthians, sábado 4h20 no Pacaembu, mas tem que ligar aqui dizendo a frase, eu quero ir na torcida Peugeot Estádio 97, tá o certo? O Valdívia, põe o Valdívia no final. Verdade. O Valdívia vai estar no jogo, né? Vai estar jogando. Ô, Domênico, só queria mandar abraço pro pessoal que tá mandando WhatsApp aqui. Fala aí, Julinho. Os franceses, o Mathieu Di, que está ouvindo o programa. O quê? O Mathieu Di. Mathieu Di? O Rivière. Ah, tá. E o Lohan também. Só Lohan. Que o Lohan é brasileiro. Tá bom. Lohan, vamos lá. Olha o Asdruba tocando. Hoje apenas ouvintes virgens, aqueles ouvintes que nunca ligaram. Terça-feira é essa história, né? Ouvintes que nunca conseguiram ligar. Então, por favor, você que virgens. Já ligou, você que já ligou alguma vez, não ligue. Não né? Ligue, se segure, segure amarra. Ligar os outros, ligar a sua cara, velho. Vai ficar desagradável. O Databá pega, não adianta mudar o nome, não. Ó, tocou, já tem gente. Alô? Me ajuda aí. Alô? Edinho. Alô? Alô? Quem fala? Gabriel. Fala, Gabriel, tudo bem, meu? Tudo bem, e você? Tudo bom, Gabriel do quê? Gabriel Moraes. Moraes, e quantos anos você tem? 33, deixa eu consultar. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo, né? Nem eu que é a idade do médico. Nem eu que é a idade do meu pai. Do médico, eu falei com meu pai. E aí? Ele falou que tem possibilidade. Ah, boa, gostei. Mas tá difícil, não, tá na sim. Margem de erro. Não, não. 3 pra cima, não, 3 RG. Pra baixo, pode cair. Margem de erro não, RG. Era margem de erro. Pô, 3.3, RG. Agora, aí. Domingo, conversa, margem de erro. Quando é seu favor, a margem é pra cima. Ah. Quando é você, a margem é pra baixo. O meu problema é quando é pra baixo. Eu... Lembra tempo de escola, viu, Domênico? Você tá lembrando agora o tempo de escola? Ah, é? Conjugava, conjugava muito verbo. Mas qual verbo? Verbo? Qual? Gabriel, Gabritu, Gabriele, entendeu? Ah, sensacional! Sensacional! Que todo mundo achou, RG, que você ia brincar com o Moraes, né? Aonde você mora. Mas é que tá aí que você surpreende a o pessoa. O elemento surpresa. É aí é que tá a diferença. Aliás, a energia já tem que reivindicar, hein? Há muito tempo. O que é? Viu, produção? Reivindicar o quê, RG? Eu registro no Guinness. Na Academia Brasileira de Letras? Guinness. No por Guinness. Quê? Quem, por quê? Mais, quem mais fez bordões no rádio brasileiro? Só você, RG. É, não, nunca mais ninguém fez tanto bordão, assim. Acho qual é a média de ouvintes? Eu 4, já fiz 5? Bordão pra caceta. Ah, então, por dia, vê quantos quiser. Multiplica por mês, multiplica por ano, 15 anos. Pô, eu velho. Lembro que você fez um do Neymar, que o Neymar copiou também. Ah, mas eu lembro copia. O RG é a pessoa do rádio, o personal do rádio. 7 mil. Mais imitado. Mais imitado. Ô, Domênico, mais de 7.300 ouvintes. Mais de 7.300 ouvintes? Ah, peraí, só mandar um recado. Chupa palhacinha e tetinha, porque agora eu tô com o microfone. Eu falei que você de vocês dois você aí, eu falei, seus trouxas. Mas expulsei os dois hoje. Foi muito você, bem, Domênico. Expulsei os dois porque hoje. Porque a estrela desse programa é você. Tem esse troço. Leva o nome do palhacinho, mas quem manda é mas como que aconteceu? Como que aconteceu, cara? Porque escutou? Ficaram falando um monte do Mota que tava aqui vendo o programa, falaram um monte dele, expulsei os dois. Moita! E falei, olha, cuidado, porque o Motinha tem 2 horas e fala de vocês. Aliás, o que se utilizam no estádio 97 pra poder. Hein? Os dois, hein? Tá louco. Ah, eu faço bordão também, tricô. RG, meus parabéns, porque você é muito melhor. Muito obrigado, melhor, palhaço. Muito melhor. Ouvinte, a galera diz isso. Ô, Gabriel, qual que é o bairro que você mora? O Benjinha tá aí hoje? Tá aqui, o Benjinha tá, o Benjinha. Belém, Belenzinho. Belém. É, onde? É Jesus Cristo, produção. Lembra? Produção! É, Jesus não, Cristo. É onde Jesus nasceu, produção. Ah, você não conhece. É ridículo, né? Conhece, mas é igualzinho, igual. É um idiota. É igual, mano. É um idiota. E aí o time, qual time? Corinthians. Ah, Coringão, mano, Coringão. Tio Cássio. E tem dinheiro pra pagar o atacante. Tio Cássio. Como assim não tem dinheiro pra pagar? O Corinthians é o time que tem mais dinheiro no Brasil, então trouxa. Então paga aí os 7 milhões pro cara. Não dá, vale. Dá pra pagar estádio, precisa pagar o jogador. Peraí. Você me deu. Você já viu o Domênico Gato, Luciano Huck gastar a... Luciano, tá aqui o Luciano? Ó, Luciano. Cara, o que que você tá falando? Já viu, ó, por exemplo, você rasgaria uma nota de 100? O que, que é nota de 100? Ele pode. Esse rasgaria. É nota de 100? Com certeza, dependendo da situação, rasgaria. Rasgaria mesmo? Brincadeira, não rasgaria. Aí que tá. É crime. Não, nunca vi o Antônio Hermínio de Moraes ou o Domênico Gato abrir a janela e jogar 100 reais pela janela e falar, ó. E o Vil Santos é o Gaviãozinho. Ah, mas isso aí faz, é. Não, mas vai querer agradar o povo. O Bin Laden também joga Gaviãozinho. O negócio é esse daí, principalmente nos prédios, né? O negócio é o seguinte, então o cara que tem muito, mas não necessariamente, o cara que tem muita grana... Não, o cara, né? Mas não o Corinthians, né? Óbvio que tem. Óbvio que tem. Um time que recebe 100 milhões, 110 milhões de cota televisiva por ano. Um time que está entre os principais times, em termos de patrocínio master da camisa, entre os valores mais altos do futebol brasileiro. Um time que ano que vem vai sair de 110 para 170 então, milhões. Que não tem 7 dinheiro. Milhões de dólares? Paga 7 milhões, pô. Aí, a ligação do ouvinte. Até a ligação do É tanta groselha. Mas o negócio é o seguinte: não é porque tem. Calma, gente. Não é porque tem muita grana que o cara vai torrar dinheiro. Não é porque tem muito que vai torrar dinheiro. Quem tem muito dinheiro, geralmente não é burro. Concordo com você. Geralmente não é burro, tá certo? Não é porque você tem muita grana que o jogador vai falar, quero 7 milhões pra renovar com o clube, que você vai pagar os 7 milhões. É o único cara que livra a cara de vocês lá, pô. Paga, é, porra, do dinheiro. O Guerreiro é um grande jogador, mas quem deu o nome de Guerreiro pra ele mesmo e passou a ser conhecido no futebol mundial foi o Ralf. Foi o Ralf. Ninguém sabia que era o Guerreiro. Vamos a mais uma ligação. Mais um virgem. Mais um ouvinte virgem ligando em nome aqui de Banditec, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. Acesse banditec.com.br. Tocou? Agora, o que eu acho mais absurdo é o mano perguntando se um judeu rasga dinheiro. Alô? Alô? Quem fala? Marco Aurélio. Marco Aurélio. Ó, viu? Marco Aurélio. Mas é Marco Aurélio. Marco Aurélio do quê? Marco Aurélio. Marco Aurélio Menegueça. Menegueça. Ah, esse é o Marco. Já ligou aqui, Marco? Nunca ligou, Marco? É a primeira vez que eu tô ligando. É virgem mesmo. Quantos anos você tem? Eu tenho 44, 44. Ah, 4.0, RG. 4.4 hoje, RG. Ora, 4.4 é, né? Porra, e aí? Se a vida começar aos 40, tá com 4. Isso me lembra... Isso me lembra uma situação que me deixa muito nervoso. É mesmo, RG? Mas que tipo de situação que te deixou nervoso? Não, Pexo! Me deixa nervoso. Ah, o quê? O quê? Amiga, o que foi? Tem uns caras aí que andam aí pela rua... Aí os caras, Marco Aurélio, velho, com aquelas argolonas. Já viu? Sensacional! Sensacional! Aí fica. Você viu? Já viu? Aquelas... Mas eu tô falando os caras, assim, Marco Aurélio, velho. O RG é o cara. Merda de pia! O RG é o cara mais imitado do rádio brasileiro. Mas eu também aconteceu comigo. Olha o que você vai falar. Porque mostra o quanto eu sou ignorante, né? Ah, mas isso eu já sabia. Por exemplo, quando você diz uma palavra complicada, eu procuro no dicionário e quando eu não acho, eu marco o Aurélio. Pra me ver depois. Marco o Aurélio. Nossa, Ceará, não. Eu circulo, entendeu? A palavra Marco Aurélio. Ceará, não. Corre atrás da moto do Zé, vai. O Zé anda correndo na Paulista, né? Avenida. Vai correr atrás dele. Vai correr lá. Ô, Domênio. Ô, velho, ô, Marco. Vai pro inferno. Qual que é o bairro que você mora? O bairro. Eu moro em Perdido. Perdiz, e qual o time? São Paulo. Tricolor. Aí lá, tem o sobrenome italiano e mora em Perdizes, sai daí. E aí tem isso, Vaza. Então você mora onde tem Perdizes e Achados, é isso? Ah, chega disso. Ah, mas sensacional. Não te senti, mas como é que pode? Olha, a humanidade acabou. Sensacional. É, não é lá que tem. Você acabou de dar The End na humanidade. Que foi, vó? Você não gostou, vó? Quem ouve? É Perdizes e Achados, vó. Ah, gostei, brincadeira, que eu tô reitada. E aí, por quê, Marco? E aí, Marco, beleza? Beleza. E amanhã nós vamos pegar o poderoso. Abaixa o som, Marco. Desculpa, foi sem querer aqui. E amanhã nós vamos pegar o poderoso Chapecoense. Tá de brincadeira, Luiz, né, Luiz, que de ontem pra hoje tá com problema na coxa esquerda. Problema é... Ô, Marcão, dá pra explicar o Luiz Fabiano, velho? Olha, o Luiz Fabiano é uma coisa inexplicável, porque se você pegar a história do Luiz Fabiano, ele é um bom jogador. Se você pegar a história dos centroavantes hoje no futebol brasileiro, na atualidade, o Luiz Fabiano era pra ser um excelente centroavante, na minha opinião. Sim, concordo. Um dos melhores, não tem ninguém, assim, pela história que ele fez do futebol do São Paulo... Ele não era pra ter o centroavante igual, mas algo acontece na vida dele hoje que não é inexplicável a nível de futebol. Porque é um cara que vive de futebol. Fazer o que ele faz em campo, tomar os cartões que ele toma, é ridículo. É Caetano Veloso, né, velho? Alguma coisa acontece. É impressionante um cara que vive disso, é profissional do futebol. Eu fico indignado. Não, a mesma coisa você ser um profissional em qualquer coisa e toda hora ficar tomando um cartão amarelo. Entendeu? Que nem vocês dão aí no rádio, pro Mano, por exemplo. Ah, ele? Mas esse... O Mano toma pouco, esse até. Gosta, porque, na verdade, quando há uma situação, uma beleza mesmo. Ou não, do paralítico, do absurdo, não, não é para, verdade? Vai, quando eu fico sozinho, então, a música maravilhosa. E Leãozinho, você gosta? E o que, que você gosto acha que amanhã ver, a gente vai estar sem o Luiz, né? Que seria não, a Luiz. Oportunidade dele, né? Certo. Porque o que ele tá batendo aí... Tá fazendo chororô, que tava na reserva, babá, porque ele perdeu realmente o lugar dele depois que ele, da contusão aí dele, que ele voltou. Ele vai ter que reconquistar e de repente acontece isso, ele não vai poder jogar. E seria importante ele jogar amanhã, né? Mas a gente vai estar sem o Pato, sem o Michel Bastos, né? E sem ninguém na frente. Agora, Mato, vou te falar o seguinte, o Luiz, ele gosta de jogo, mas ele gosta daquele jogo assim, quer ver? É São Paulo fala Luiz Fabiano. E Mojimirim, é que eles falam Luiz. Ele é seu amigo. Ele é amigo dele, eles falam Luiz, eu falo também. Ele gosta daquele jogo, São Paulo e Mojimirim. Tá tirando sarro porque o JJ chama fala de Luiz, mano. São Paulo e Mojimirim, 4 da tarde, no sábado, no Morumbi. Ele não vai. Ele gosta. Agora, esse jogo aí lá em Chapecó, que é um viajar? Campo estreitinho, viajar? Os caras cantam pau, o zagueirada do Chapecó chega ali pau. Você acha que ele vai pra lá nessa subida? Ele gosta do jogo aqui em casa, um jogo mais tranquilo. Lá, o couro come, meu irmão, lá em Chapecó. Não, então, o cara eu não acho gosta, que ele véio. Pode ter sentido a coxa mesmo, vai saber. Ninguém, a gente não tá lá assim, pra saber. Não estou dizendo que ele está, mas é um jogo ruim pra eles. Mas eu tô falando eles. Que era uma ótima é estranho, oportunidade pra ele. Né? Uma ótima oportunidade pra ele. É estranho, ele, já que ele tava voltando. Otinho, ele teve oportunidade no São Paulo desde quando ele chegou. Se você parar pra pensar no retorno do Luiz Fabiano no São Paulo, gosto dele, acho que ele tem uma boa história, mas desde quando ele chegou, ele não mostrou o que ele veio fazer aqui. Desculpa, assim, o Pato, que tá muito menos tempo, que veio de refugo do Corinthians, tá aí mostrando muito mais futebol do que ele. Tudo bem que tá jogando do lado do Kaká, que é um cara que qualquer um joga fácil do lado dele. Mas ele também teve a oportunidade de jogar do lado do Kaká e não mostrou nada. Até porque fica muito mais evidente, né? Quando você vê um Kaká, que tava até sem condição de jogo quando chegou, correndo que nem um louco, que não para. Mesmo quando o Kaká faz uma partida ruim, tipo de... erra muito passe, como na última ele fez... Ó, tá chegando uma fada aí, velho. Isso é uma fada? Não, outro telefone do trabalho aqui. Que toquezinho, São Paulo, esse. Por falar em trabalho, o Benja tá aí? Não, o Benja não. Tá só o Benjinho. É o feriado hoje. Tá na sombra. Ah, verdade. O Benjinho esteve aqui no trabalho recentemente, ele e o Matalon. E mais um pessoal aí que não vale a pena divulgar. E tá faltando uma outra visita aqui no restaurante, viu, Benjinho? Deixa o recado aí pra ele. Qual restaurante, velho? Chama The Gourmeti. Ah, eu também, meu tímido. Não, eu já fui aí já. Ah, que é isso? É de Gourmeti. E você acha que o São Paulo vai trazer quem pro lugar do Kaká? Do Kaká? Poxa, quem que você gostaria? Eu não tenho ninguém em mente. Você não tem opinião formada? Eu não tenho nenhuma opinião formada porque no lugar do Kaká não tem ninguém. Vocês gostariam do Montilho? É, o pessoal fala, né, mano? O Paulo vai atrás do Montilho. Mas como que ele vem, mano? Em que condições? De avião. Geralmente no avião, porque como ele tá na China, velho. Tá longe, ele vem de avião. A pé é meio longe, velho. Mas o São Paulo já não trouxe o Michel Bastos, que era pro lugar do Kaká, quando ele fosse embora? Imagina. É, isso. Nossa, seria isso. Imagina, não. É meio campista pela esquerda. O São Paulo pediu há muito tempo um camisa 10, uma posição de camisa 10. Se você ver que, meu, tem um monte de camisa 10 hoje... No São Paulo que ele veio tentando trazer, trouxe o... Como é que é o nome lá que foi pro Corinthians? O Jadson. Jadson. Mas ó, calma que tá chegando o Wesley aí. Não. É verdade. Trouxe o Jadson, que foi pro Corinthians, trouxe o Michel Bastos pra essa posição. Eu aí não queria o Wesley. Você gostaria do Wesley, Marco? Wesley, não. Do Palmeiras? Não, não. Também não, não queria, não. Muito, não, não, não, Dudu. Muito obrigado. Eu ajudo. Vai fazer sucesso lá e... Não. Eu ajudo a pular, fazer a escadinha. Não. É pro lugar do Cacá, Wesley. E você acha dessa história toda que estão falando aí do Jefferson? Hein? Do Jefferson do Botafogo, o goleiro? Poderia estar forçando uma situação para poder... Para poder vir para o São Paulo. Bom goleiro. Gostaria, mas eu acho que o Denis merece o lugar do Rogério Ceni por meritocracia. Ele foi um cara que... Como é que é? Aí ele vai tomar dois frangos no começo do ano, eu quero ver. Como diria Tite, é burro aqui, não sei o que é meritocracia. Como diria Tite, é por merecimento. Ah, por merecimento. Por merecimento, sim. Ele tá lá há muito tempo, jogando com o Rogério, treinando com o Rogério, esperou a oportunidade dele, e eu acho que nada mais justo dar oportunidade pro cara entrar, jogar e mostrar que ele é bom. Aí o cara toma dois frangos, vocês vão reclamar que a diretoria não contrata ninguém. Ô, Amers, faz parte, meu. Assim, o cara tá lá há muito tempo. Se ele fosse um frangueiro, ele não devia nem estar na reserva do Rogério. Mas segundo o Muricy, enquanto o Muricy estiver lá, o Denis é o goleiro de São Paulo. Ô, RG, Zaidão, deixa eu falar. Essa história toda, eu acho, na minha visão, torcedor, que eu conheço um pouco, o pessoal fala, eu acho o seguinte: o Denis vai ficar no gol no lugar do Rogério, certo? E, naturalmente, e vai acontecer, vão queimar o Denis. Vão queimar por quê? O Denis vai ser aquele goleiro que vai entrar depois do Mito, entendeu? Qualquer goleiro que entrar depois do Mito queimado na décima rodada do Paulistão, ponto. Motinha e meu amigo Marco Aurélio, o São Paulo vai passar por um momento difícil, exatamente como o Palmeiras passou quando saiu o Marcos. Idêntico. O Marcos saiu do gol do Palmeiras. Concordo. E aí os caras vão substituir uma lenda viva do gol. E aí o que acontece é assim, os melhores... Ó, eu vou dizer uma coisa pra vocês, hein? O Bruno não é ruim, não é ruim. Vocês podem falar o que vocês quiserem, não é. Tá bem no lugar errado, na hora errada. Queimaram. Tanto que ele foi campeão da Copa do Brasil. Esse goleiro, Fábio pra mim, é até melhor goleiro, que o Bruno. Até. É bom goleiro. Agora o Deola é ruim. O outro, Rafael Alemão, é bom goleiro. O Deola é ruim. Aí fala, a escola de goleiros do Palmeiras terminou. É não é que terminou. É que a torcida tá acostumada com um cara que pegava muito. Fazia verdadeiros milagres que no Marcos. Mas eu acho que substituir o Rogério é pior do que o Marcos ainda. Eu acho que é igual, viu, mano? Eu acho que é pior porque o Marcos, Domênico, ele foi um grande jogador da história do Palmeiras, mas eu não acho que ele tenha sido o principal. O Rogério, em termos de números e conquistas, não é o mais importante da história do Palmeiras. Ademir da Guia, quem viu? Ademir da Guia, outros caras. Também teve outros. Não, mas o Rogério, Domênico, Felipe Menezes, calma, gente, é muito maior. Calma. Em termos de títulos e números, o Rogério Ceni foi o jogador aí que mais ganhou na história do São Paulo. Mais Marcos, ganhou? Mais ganhou. É. Mais ganhou. Tá lá 20 anos, tanto é que se você parar pra pensar, se você parar pra pensar, o Marcos ele não ficou como titular tanto tempo do Palmeiras como o Rogério tá no São Paulo. O Rogério é o jogador mais emblemático da história do São Paulo. Eu particularmente ainda acho que o Zete, como goleiro, tá? Como goleiro, não tô falando goleiro. Kit. Como goleiro, não, eu ainda prefiro o Zete. Mas o kit Rogério Ceni, a reposição de bola, não que o Zete repunha mal. Inclusive o Rogério aprendeu a repor a bola com o Zete. Mas o fato dele marcar gols, etc e tal, em termos de conquista, eu acho que o Rogério ele foi muito mais... Vai ser muito atleta mais atleta do que Raí, foi muito mais atleta do que o Kaká. Não, atleta, foi muito mais ídolo. Então, ídolo. Jogador então, mas eu entendo ídolo. Que você ídolo. Falou, mano, eu entendo que você falou. Mas vai ser difícil e mesmo. E vai ser difícil também. O mano, segundo o mano, vai ser mais difícil ainda. Eu acho que vai ser igual, mas... Eu acho que tá um pouco mais à frente, entendi. Entendeu? Não que o Marcos não tenha sido um grande goleiro, que é marcado na história do Palmeiras. Eu entendi o que você quis dizer. Na história do São Paulo, o Rogério Ceni foi um ícone. Eu concordo com o mano, porque além de goleiro, vai ter que achar o cobrador de falta. Ah, entendi, Juninho. Mas olha, vou dizer uma coisa. O Denis, eu acho que o Denis é bom goleiro. Não é ruim, não. Acho não que é bom. Ruim, não é só ruim. Só que é aquela coisa, é bom. Vamos mas queimar o ele. Portuga tem razão. A hora que falhar umas duas, três, quatro vezes seguida, nego já vai contestar. Contesta. Eu acho que Domênico, porque o nego começa a comparar, não tem jeito. Só uma coisinha, posso dar uma opinião? Vá pra fora do país. Por exemplo, muitos riem do mano aqui. Quando o mano fala essas ideias malucas. Mas se eu fosse diretor de futebol de São Paulo, sem brincadeira, eu ia atrás de um goleiro. Vem mesmo, eu ia atrás do goleiro como Tchek. Não, mas o Tchek não vai. Vai pra mas saber tá a resposta. O Tchek tá indo pro Real Madrid. Vai mas saber. Tá não. Falaram o Tchek ele tava assinando com o Spark. Então, vou mas atrás de um goleiro. Tem o deve ter uns 34, 35. vou atrás de um outro goleiro qualquer. Por quê? Porque o cara chega fora do país, não conhece, claro que conhece, mas não conhece tanto a história do Rogério Ceni. Não vive o dia a dia. Ah, não tá tanto no clube. Melhor ou pior. Vai pro gol um cara de renome internacional. Agora aqui, você pode contratar Jefferson, Cavalieri, um cara aqui do Brasil que eu traria, que eu acho que já passou o tempo dele no Cruzeiro, é o Fábio. É pra mim um goleiro melhor que todos eles. Eu não acho o Fábio. Jefferson. Fábio pra mim é melhor que o Jefferson. Não segura a onda. Mas não segura a onda. Eu acho, é minha opinião, como goleiro o Cavalieri é melhor que o Jefferson, mas o Jefferson é goleiro de seleção. Ele é o titular, é o cara de confiança do Dunga, já deu pra perceber isso. Você tá trazendo um goleiro de seleção diferente de trazer qualquer outro goleiro ou deixar o Denis. Mas o Jefferson não, mais goleiro. Estilo é do menos Jefferson. Incontestável. Mas eu não gosto, mas eu entendo a ideia do, a seleção. Os caras vão pegar na baixa. O Rogério parou. O Rogério parou. É mito. Tá, mas vai chegar um goleiro de seleção. Mas você trouxe um cara que tá na seleção brasileira. Exatamente. Eu tenho uma informação depois que eu quero passar aqui. O Marco Aurélio, você, quem que você traria? Ô Mota, é só uma coisa, Marco Aurélio. É uma bomba. Boa noite, bomba. Marco. Bom, prazer falar com você. Vai, bomba. Boa noite, RG. Prazer, né? Entendi. Vai. Continua dando curso aí, filho? Dando forte, né? Boa noite, Portuga. Boa noite, mano. Boa noite. Boa noite a todos. O São Paulo, a bomba que eu tenho agora. Que horas são aí, Portuga? São 6h35. 6h35. 18h35. Vamos lá, lá vem. Margem de erro de 1 a 2 minutos. Exatamente. Vou dar uma encaixada na cabeça dele já. Aí forma a bomba que eu tenho. Vai. Que dia é hoje? Vai. Dia 21. Puta, chato. Vai, 21 do 10. Terça-feira, pô. 2014. Você já teve um acidente com bomba e você não aprendeu, né? Explodiu uma bomba para com isso. Vou dar bomba aqui. Vai. O São Paulo em 2015 vai ter um goleiro. Vocês podem ter certeza disso. Sim, mas e aí? Tô dizendo que vai ter um goleiro. Essa é a bomba. Essa é a bomba. Gravo isso. Ah, você é bom pra caramba. Só quando aparece na televisão, assusta as crianças, mas você é bom. Impressionante. Bom pra caramba. Quem que você queria? Não, eu quero o Denis mesmo no gol. Não, Denis. Acho que tem que substituir. Tá bom. Denis. Eu acho que é uma pessoa que tem treinado com o Rogério, conhece o Muricy Ramalho, tá ali todo dia fazendo esquema tático com a nossa defesa, com o time que tá lá hoje. E não tem que ter substituição. Um cara que está treinando há tanto tempo com o Rogério, não tem que ser substituído. Exemplo do Zete, passagem de Zete para Rogério. Foi um e foi difícil ficou, também, viu? E foi difícil, ficou esperando lá muito tempo o Rogério. Não, e o Rogério também sofreu muito no começo. E eu espero que o São Paulo tenha isso de passagem de goleiro para goleiro, para o goleiro reserva eternamente. Eu acho muito legal. Fora o Denis, o São Paulo tem um goleiro muito bom, que é o menino que veio do Atlético Mineiro, o Renan. Renan Ribeiro. Esse bom moleque é muito também, bom, né? Bom goleiro. Mas não é a vez dele ainda. E o Thiago Volpe, ele não vai vir, não? Thiago Volpe é bom. Dele, né? Sabe quem é um goleiro muito bom? Que não é porque eu acompanhei muito jogando na Portuguesa na época do Barcelos e no Atlético do Paraná ele pega pra caramba. O Weverton é muito bom goleiro do Atlético do Paraná. Ele é bom mesmo. É bom ele goleiro é bom pra caramba. Ele pega, o mano sabe disso. Mas não é pra substituir o Rogério. Não é pra substituir o Rogério. Repete o banco do Denis. É um puta goleiro. Marco Aurélio, quer mandar abraço pra alguém? Pô, quero mandar um abraço. Primeiro agradecer a vocês aí pelo programa. Obrigado, a oportunidade de falar com todos vocês aí. Parabéns pelo programa novamente. Nós, together, velho. Agradecer todo mundo aqui que tá me mandando mensagem aqui pelo Face. Todos os meus amigos, meu grupo Vamos no Morumbi aí, que o Leonardo, toda a galera aí que a gente tá sempre indo junto em todos os jogos do São Paulo quando possível. Boa. Mandar um abração pra vocês aí. Parabéns. Um abraço especial pro Beijinho aí que tá devendo uma visita aqui no restaurante. Fala pra ele que ele não paga nada. Ah, ele não pagou a conta? ele deixou pro Matalão. Ah, ele deixa pra alguém. O Matalão que tá quebrado agora, velho. Tá ferrado. Esse Benjamin é malandro, hein, RG? Tá duro. Esquece a carteira. Malandro? É malandro. E todos vocês também estão convidados, velho. Querendo aparecer, pode me procurar. Ah, vamos aí, sim. Não, mas é caro. Primeiro, Domenico, é caro. Segundo, não tem quem pague por nós. Nós teremos que colocar a mão no bolso. Aí estamos ferrados. Ai, ferrou. Não é caro, não, Beijinha. Ô, mano. Ah, é caro, sim. Você sabe que é. Quanto morre por cabeça tomando vinho aí? Vamos lá. Tá vinho ou não? Mas quer tomar vinho, velho? Porque se sua mulher for, ela quer tomar. Mesa de prato, R$35. Prato, R$35. O problema é o vinho. O vinho, depende do vinho que você quer tomar. Você quer tomar o sangue de boa, pô? É, falou. Manda abraço aí pra quem mais. Não, mas ó, quanto sai a média aí do Amarone aí? Vamos lá. Amarone, em torno de uns R$80. É verdade. Tá bom. Falou então. Então tá bom, meu velho. Um grande abraço pra você, viu? Obrigado, viu? Tá bom, um abraço pra vocês. Valeu. Obrigado, tchau. Esse é o Estádio 97 Pelinense. Me ajuda aí, velho. Deixa eu mandar um recado importante. Peraí. Ah, meus amigos, vamos falar de Peugeot agora, sim. Peugeot 208 com central touchscreen, com GPS, MP3 e Bluetooth, luzes diurnas de LED, rodas de liga leve e troca de marcha no volante, hein? A versão Active Pack com câmbio automático e motor 1.6 Flex Start sai por apenas R$670 mensais. Olha só que legal, hein? Tem também o Peugeot 308 com teto panorâmico, rodas de liga leve, faróis de LED e neblina e rádio MP3, USB e Bluetooth. Tudo isso por apenas R$690 mensais, hein? Olha, não dá pra perder essa chance de você impressionar, não, hein? Vá a uma concessionária Peugeot e acelere já o seu, hein? Respeite os limites de velocidade, é Peugeot! Esse é o Estádio 97 na Energia 97, que também vem em nome de Grupo Ésser, um nome construído com história. Estádio 97 também vem em nome aqui de Hello Food. Procurando alguma coisa pra comer? Hello, delivery é no Hello Food. Baixe já o aplicativo, deu fome? Dá um Hello, mano, é isso aí. Estádio 97 na Energia 97. Vamos partir para algumas mensagens, mas antes das mensagens. Aí, ó. Motinha foi procurar alguma coisa pra comer. Fala, Domênico. Domênico repetiu aqui o um negócio. Você está com fome, Domênico? Eu, se eu tô com fome? Tô com fome, lógico que eu tô com fome. De novo? Tô com fome. De novo? Também me comer, menino. Ah, não, eu prefiro comer lá no Outback. Eu também. Eu ouvi agora Outback. Eu ouvi já, e antes de falar no Outback... Você saiu bem, hein, menino? Gostei. Obrigado, Aguinaldinho. Bayern de Munique, 7, Roma 1. Quanto? 7-1. É mesmo, pô? Que palada, hein? 7-1. Quem que era o treinador, o Felipão? Me respeite. Ao respeito. Bom, seguinte, eu ouvi sim Outback, é uma maravilha, Domênico, ter ouvido Outback. Sabe aquele amigo mala que tá sempre aí tecendo o saco, te cutucando nas redes sociais? Então convidar ele e outros amigos pra uma mesa ali redonda sobre futebol no Outback, hein? Ah, aí você aprenda pra reunir todo mundo, discutir o 7-1 aí do Bayern de Munique, discutir o 7-1 que o Brasil tomou também, tudo no happy hour do Outback, na maior descontração. É você tá lá e quer um chope. Não é só um chope, rapaz. Eu vou te falar uma coisa, você pode pedir qualquer bebida alcoólica. De segunda a sexta, das 18 às 20, com 50% de desconto. Vou repetir pra você. Qualquer bebida alcoólica no Outback, das 18 às 20, com 50% de desconto. Vamos lá, porra. Rapaz, eu e o RG estamos indo pro Outback. Hoje é por minha conta, viu, RG? Boa. Hoje eu tô feliz. Mas, ó, vá com calma, hein? Beba com moderação. E não deixe de explorar o seu momento... Outback! DJ Troca Fumigante, Troca Fumigante, Troca Fumigante! Dormindo bem é o Michael, jogador do Roma, que jogou também, esteve no Brasil e Alemanha. O cara tomou 14-2 no agregado. Caramba! É sério? No agregado! Peraí. Ele esteve no Brasil e. Puta, é verdade, hein? E esteve no Roma e Bayern. No agregado ele tomou 14 chucrutes na testa. Que coisa, e o Luiz Adriano, Domênico Gato, ele fez 5 gols na partida aí do Shakhtar. Caramba! E ele igualou o recorde do Messi. Só o Messi tinha marcado 5 gols na mesma partida pela Champions. E o Internacional quer de volta ele. Eu acho que agora ficou difícil. Já era, game over. E o Chelsea também tá ganhando de 6-0 do tal Maribor, hein? O Champions League também só tem bêbado, viu, velho? O que é? Champions League ou um Grand Slam? É porque é muito time fraco, né? É Champions ou um Grand Slam? É muito time fraco. Tá feia. 3-1. É, tudo assim. É, ninguém entendeu minha piada. É verdade. Vamos a algumas mensagens pelo aplicativo. Duas boas, hein, Domingo? Tá bom, olha só. O Fábio Silvério, deve ser parente. O Fabinho, um abraço pra você, Fábio, pra todo mundo, pra dona Rosana, pra Luciano também, pro João ali da padaria da frente, pro Roberto que fica ali um pouco atrás, pro Cleiton também, que é seu amigo e todo mundo. Tá bom, porra, era só um abraço. Tá bom. Eu quero dizer que eu sou o pai do gol e o gol não racha. Poxa. Verdade. Sou o maior locutor do gol. Meus parabéns a todos vocês, segundo o Fábio Silveira aqui. Muito obrigado, Fábio. Quem mais? Obrigado. Dodô, cadê o sombra, hein? Ah, meu! Cadê o sombra? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Porra da madeira. Onde? Eu tô sentado na porra da madeira. Agora deu pra entender. Mas lá, tanto que ele sentou, a madeira pegou fogo. E lá, lá em Paris, tu indo e voltando, indo e voltando. Só tipo aqueles sobreviventes, né? Só que ele tá numa madeira boa, né? Madeira de Paris agora. Dodô, cadê o Sombra? Rude arrasando com o Juninho pernambucano, hein? Obrigado, eu estou fazendo isso porque eu não falto no programa. Beijo pra você, Estudim. Ah, e já garantindo meu ingresso pra festa do Energia na Véia, hein? Daqui a pouco eu vou falar da festa do Energia na Véia, hein? Olha, não é o cantor, mas é o Roberto Carlos, o tricolor de Cajamar, que mandou aqui. Ô, Portuga, você tá louco? Diga. Trazer o quem? O Cheque. O Cheque? Eu traria. Só falta falar pra você trazer também, trazer o Cafu, Evair, Crax, não, peraí, que tem mais jeito, hein? Oh, peraí, você tá comparando o Peter Cech com o goleiro Peter Cech? É que velho, gente, vocês estão malucos. Olha, eu gosto muito do novo. Eu gosto muito do Peter Cech, cara. Gosto mesmo? Peter Cech. 5 estrelas. Com certeza. Não, o dele é 7. Fernando Mazoca, boa noite, Dodô, amigões. Amanhã vamos proporcionar uma das maiores zebras desse brasileiro. Vamos derrotar o Cruzeiro por 2-0. Mande um alô. Eita. Aí, ó. Piada. Desculpa. Parou a música aqui, pô. Eu achei que fosse uma piada, desculpa. O cara assustou o DJ Broca, velho. Porra, assustou, Broca assustou. Mas é, aquela história, né? Não mim, é impossível. Ele olha pra mim, tipo, os caras já estão zoando nós. Essa é uma porcaria. A Big Japan, não é? Isso também. Que é, mano? O Benji vai falar que essa música é uma porcaria. É a Big Japan. Não. Ah, fala que é brega. Big Japan, ele não gosta? Quem não. Que é isso aí, ô Domênico? Isso é Alphaville. Ah, entendi. Aqui perto, né? Não. Não é a muito banda. Perto, mas... realmente, eu tenho uma casa em Alphaville. É muito rico, tia. Agora eu estou vendendo. Eu tô sem dinheiro. Só continuando aqui, ele mandou abraços aqui pros amigos dele, o Ivo Russo, Sandro Leite, Flávio Boi, Regis Kakashi do Moinho Velho, Avante Palestra, Kakashi. Fernando Mozoca de Camargo, do bairro da Vila Ema, São Paulo. Quem mais aqui? O Dalmo, estou aqui na Itália escutando vocês, curto demais, parabéns a todos, o Dalmo. Parabéns, Dalmo. Fala, rapaziada, ouço vocês todos os dias. Dodô, só complementando aí a informação. O Rogério Ceni é o jogador que mais tem vitórias por uma equipe no mundo. Não, ainda isso não tem. Isso se ele ganhar amanhã do Chapecoense. Foi o que eu falei. Ele está empatado com o Ryan Giggs, segue a reportagem, mandou aqui. Trouxa. Já foi falado isso aqui, hein? Que não jogava nada o tal do Ryan Giggs. Não, bom, era eu que ganhei o título de 90 no Corinthians. Cala a boca, você Ryan dá valor Giggs demais. Eu bati a falta, corne, escanteio, tá certo? E apresento o programa bom pra caramba também. Fazer um curso de português. É meu amigo também. Isso é chato demais, né? Mas sou eu que te dou oportunidade. Se você na televisão, vai, olha, você tá parecia onde? A porra desse assento no R, hein? Fala a verdade, sou bom. Vou levar você pra pescar, você vai ver onde vai entrar o anzol, né? Quem manda aqui sou eu no programa. Aí vai ter dois com problema no anzol. Mas aqui, ó, Caio Batata mandou aqui, adoro o programa, estão de parabéns. Manda um abraço pro Carlão da CET, meu querido pai. Se for cozida, vira purê? É. Como é que é a empresa que ele trabalha? CT. O Pelé cantava. Mas na boa. Por falar em CT, velho, não tem nada mais absurdo que essa indústria de multas que tem em São Paulo, velho. Hoje até PM, Domênico Gato, ao invés de prender bandido, porque parece que a cidade tá uma beleza, né? Parece que a gente tá andando nas ruas de Paris. Parece que a gente tá andando aqui na Champs-Élysées. Mas eles multam ainda? Viu? Óbvio. Porra, que não tinha parado. O PM, ao invés dele prender vagabundo, prender bandido, ele tá lá com seu bloquinho. Verdade. Lá fazendo lá aquela multinha básica. E até base. GCM pode multar a partir do ano que vem. Inferno, velho. GCM vai poder multar também. Aqueles aqueles PM de bicicleta pode multar? Lógico. Qualquer um pode multar. Mas como é que ele vai multar se ele tá na bicicleta? Para e multa. Guarda na cabeça a placa e guarda. Ele pega o seu RG e manda pro seu. GCM Vitor, vai poder multar também. Vitor Pinto. Opa. Aí, ó. Aí. Me tremi toda. Fala, Domênica. Domênica é o teu pai. Não, pai não. E aí, Dodô, fala pro RG que o meu Mengão vai ganhar do Santos na final da Copa do Brasil rumo ao bicampeonato. Chupa, mano. Primeiro vocês precisam sair da situação que vocês estão. Deixa eu te falar, não é a situação, eu chamo de jora da confusão. Eu vou falar uma coisa pra você. Você me deve muito. Por quê? Quando eu fui pro Chancho de Gocube, eu coloquei o Canela e Canela Seca lá. Joguei o Canela Seca, filé bobolê. Depois peguei o filé bobolê, Neymar, né? Fui eu que revelei os jogadores. Você revelou todo mundo. E os caras estão te pagando lá? Você vai ficar ou não vai? Como é que é? Tá esse rolo aí? Eu tô esperando a proposta. O Mano já falou que no Corinthians chubei vir, o Palmeiras também chubei vir, no Santos chubei vir, no São Paulo. Não. É parte do meu projeto um dia treinar o São Paulo. Lá diz que não, hein? Lá sujou pra você. Não, mas no Juvenal saiu. É parte do meu projeto, tá trabalhando o São Paulo. Não. E deixa eu te falar, eu gosto de vir também, viu, Mano? Você gosta de vir aí? Eu tomo um negócio bom. Queixa. Queixa aí. Queixa aí. Mas eu dançava na época do break, que eu tinha o cabelo back power, né? Eu dançava isso aí. Meu nome da música do meu. É Kraftwerk. Quem? Kraftwerk. É a banda, Kraftwerk. Alex Souza. É o pai da música eletrônica. Com certeza. E quem é a mãe? Isso aqui é 70 e pouco. Quem é a mãe da música eletrônica? Aqui no festival. Eles estavam muito à frente do tempo. É a sua, Ceará. Eu vi eles no festival aqui. Pra informar os animais aí, chegou a informação do Thiago Tamazori. Ah. É o seguinte, Peter Cech, 20/5/1982. Ou seja, o jogador tem 32 anos. Se um goleiro de 32 anos pra vocês estão acabados, parabéns. 32 anos? É. Ah. Então, desculpa, eu faria uma proposta. Pro cara jogar no Queens Park Rangers e vir aqui pegar o São Paulo, eu faria a proposta. Deixa eu ver aqui quem mais mandou aqui, o Alex Souza. Dudu, acho que a parada do Mito vai ser pior do que a do Marcos. Porque o Marcos já ficava fora de algumas partidas e revezava com o Cavalieri. O Mano também achou isso aqui. Ah, quem mais? Christian Macedo Lima. Meu, vocês são impagáveis. Não. Impagável, velho. Que porra é essa? Impagável. Quem mais aqui? O Rodrigo Aguilera. Fala um beijo na boca. Rodrigo Aguilera diz aqui, sem as organizadas, o futebol vai virar um teatro. Não falam que vocês não sabem. Abraço, Aguilera. Então você vai pro teatro, o cara te mata com a barra de ferro. Vai ficar bacana pra cacheta também. Ah, é pro inferno. Na hora de você pedir o bis, pronto. É, pronto. Tá certo, daqui a pouquinho a gente vai ler mais mensagens que chegam pelo aplicativo. Mano, agora vai vir com um recado importante aqui, né, mano? Vamos falar de quê? Deixa eu ver aqui, de Bozano. Vamos lá, Domênico Gato. Vai, Bando! Fala aí, velho! Agora ele vai falar sério, entendeu? O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando a gente joga a molecada. Nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os amigões. Mas na hora de se cuidar, nós cuidamos como homem. Você sabe disso, né? Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também, tá bom? Você vai bonitão pra balada. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Olha só que bacana, você vai ficar cheirosão o dia inteiro, cara. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Vamos partir pra mais ligações. 3247097. Ó. Eita, nós, hein? Vamos aí, lá. Encosta a guria na parede, hein, velho? Porra, bicho! 18h50, bicho! Ela não tem pra onde escapar, velho. Alô? Alô? Quem é, Domingo? Só ouvintes que nunca ligaram, hein? Alô? Virgem. Não fala alô? Alô? Porra. Quem é? Fábio. Fala, Fábio, tudo bem, meu? Tudo ótimo, cara. Fábio do que, seu nome completo? Fábio Pereira Francisco. Fábio Pereira? Francisco. Fábio Pereira Francisco. Eu também tinha entendido. Eu também. Fábio Pereira Francisco. Quantos anos, Fábio? 33. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo. Pô. Nem eu que é a idade de médio. Não, eu quero meu pai. E o RG 3.3 hoje, hein? Ah, eu, Domênio. Oi. Eu, Fábio, pra você, velho. Se não presta atenção nessa coisa. Mas é sensacional. Gostei dessa piada. Ô, Catra, tá tudo certo aí, velho? Ó, tô pensando em colar aí no programa de vocês qualquer dia. Orgasmo. Mas quantos ônibus vai precisar vir, Catra? Vou trazer só 10% dos filhos. 10%? Vamos vir 5 ônibus. 10% dos filhos dele tá a torcida portuguesa todinha, velho. E vai Flamengo. Tá certo. É, deixa aí, gostei de você. Ó, tá bom. E qual que é o bairro que você mora aí? Alô? Qual que é o bairro que você mora, velho? Eu moro em Arthur Alvim. Arthur, ficou ruim a ligação. Tá na leste, hein? Da hora. Tá no trem. É, que eu tô trampando aqui, tá meio complicado. Da hora, até parece que o mano vai lá em Arthur Alvim. Pô, velho, tá nós lá de Itaquera, mano. Ah, mas você vai lá pra ir pro jogo. É do lado, mano. Do lado, o Motinha, do palácio. O Motinha falou que prefere o Arthur Escurinho, velho. Ah, sensacional, hein, gente. Tá demais hoje. Você tá salvando de minuto ali. Que é isso? É o Luciano Huck. Eu pensei que era Chiquinho chorando. É quase isso, cara. RG. O filme inteiro deu certo. Manda um abraço pro Flávio, velho, que é genro do Paulinho, que trabalha aqui na rádio. E o cara tá aqui assistindo o programa. Pra genro do Paulinho? Ô, Flávio, um abração, velho. Ah, o cara ali, velho. Vai lá. Vem, tá pegando a filha do Paulo. Tá bom, ô, velho, e o time? O Léo, né? Juiz, hein, velho? Pega o Léo. Tá pegando o Léo? É, aquele ali. Juiz, hein, velho? Qual que é o time, brother? Fábio? Oi. Você tá trabalhando, você quer falar mais alguma coisa, Fábio? Vamos lá. Você tá trabalhando, né? Então, não, meu querido, seguinte, eu queria fazer um merchanzinho antes de cair a ligação aí. Sabia, você queria rápido se desligar. Me ajuda aí, pô! Você não falou nem seu time, velho! Aqui eu moro do lado do Papa. Ah, é do lado do Vaticano. Ah, o Vaticano é futebolístico. Arena Corinthians, Black Tick Arena. Arena Corinthians, mano. Black Tick Arena. Ô, amigo, a ligação tá um pouco ruim, então, mano. Manda aí seu placar, Corinthians e Vitória amanhã. Um abraço. Ah, mano, o jeito tá difícil aí. 1-0 tá ótimo. Ah, mas vamos pras cabeças, mano. Se o Corinthians ganhar, entra no G4, hein? Ei. Aí, fala o merchan lá antes de acabar a bateria aí, velho. Vai, manda, Fábio. É, HDI é de bate-pronto. Só ligou pra ganhar o presente da HDI, né? Vai, tá bom. Que mais? Fez bem. E só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Pronto, garantiu. Oh, manda seu abraço. Ô, Domênico. Fala, meu velho. Eu queria falar pro mano aí que... O pessoal tava assistindo aí, vendo um outro programa aí. Programa, olha aí. Peraí. Aí, o que acontece? O pessoal tava falando do a respeito do Ralf lá, né? Que o médico falou que o Ralf não tem nada, cara. O médico falou que o Ralf não tem nada? Não tem nada, nada, nada. Eu tô viajando com o Ralf. E o que ele tem, então? Não, então, não tinha nada e falou que foi uma opção do mano de não levar. Olha, pra mim, cara, já não é mais novidade pra ninguém que o Mano Menezes e o Ralf não se bicam. Isso aí já pra quem tá no mundo da bola aí sabe muito bem aí que os dois aí não morrem de amores. Então mas é viável. Mas aí esse ponto, mano. Ué, pintou mais um shake? Quem fez o shake sair do Parque São Jorge? Mano Menezes. Mano Menezes. Com certeza. Mas é esse ponto precisado, porque o Ralf é um jogador importante. É porque o Ralf gosta de mim, por isso que mas ele... Mas o Mano disse que o Ralf não tava jogando bem também. O Ralf, ele não lembra nem a unha do pé do Ralf de 2012. E vou além aí, mano. Vou além. Eu acho que se o Ralf tivesse lá, não tinha tomado esse sacode de 4, não. É, pode ser que sim, pode ser que não. Porque o Ralf, cara, ele também já tá com a cabeça longe do Parque São Jorge. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Porque é um jogador que ele já teve alguma chance de sair, já disseram que poderia ter pintado uma proposta pra ele, mas acabou não rolando, isso o deixou frustrado também. Não sei se ele realmente já gostaria de estar atuando no futebol europeu, ou se ele tá focado mesmo no Corinthians. Porque jogador, quando recebe proposta e não vai, o cara fica pensando, fala, pô, mas minha vida lá poderia ser mais legal, pô, meus filhos poderiam estar estudando aí no colégio em Londres. Você tem que pensar, entendeu? Claro que seria. O cara começa a pensar nisso. Então, quando frustra um plano desse, o cara puto, fica um pouco, né, abalado. Não é nem puto, mota. É que às vezes aí acaba não pintando a proposta que ele gostaria, ou então o clube não libera. O cara muitas vezes fica com a cabeça distante. Não sei se esse é o caso do Ralf. Pode ser que seja. Porque o Ralf é um cara que não lembra nem, eu volto a dizer, nem a unha do pé do Ralf que jogou no Corinthians em 2012. Tem prestar pra nós. Também. O Ralf tá chateado, me ligou. O São Paulo vai levar ele pra passear. Eu queria o Ralf. O São Paulo vai fazer uma proposta pro Ralf. O Ralf é um puta, cara. Jogou. E já não é a primeira vez. Jogaria muito bem no São Paulo, Ralf. Muito bem, cairia como uma luva nesse time do São Paulo. Ele tava chateado hoje, levei ele pra passear no Ibirapuera. É. Depois vamos comer um temaki. É, deixa eu te falar, será que isso aí não foi aquele... como é que fala? O dia que o pessoal da torcida foi lá falar não e jogaram uma culpinha no Ralf lá, cara. Será que não é por isso que ele tá meio escondido aí? Mas jogaram culpa do quê? Não, cara. Não. Teve uma entrevista que eles deram lá que foi o Ralf, acho que o Fábio Santos e mais um. Mas o Ralf são torcedores lá. Mas e o pessoal tava... Mas pode falar. O Ralf foi um dos poucos jogadores do Corinthians nessa confusão toda da briga que teve, da invasão, de toda aquela história toda. Foi um dos poucos que foram poupados ali naquela história toda. E quer saber, Mortinha? Todo mundo fala, mas os torcedores são vândalos, invadiram, etc e tal. São. Estranhamente, Mota, sumiram as imagens do circuito interno. Então. Estranhamente, foi bom pro Corinthians, porque o Corinthians gostaria de mandar embora determinados jogadores que saíram isso, e não pagaram a multa, tá certo? Não pagaram a multa porque os jogadores, eles tinham um vínculo ainda com o clube e proporcionalmente falando, em termos de tempo de contrato, com o salário proporcional ao que eles ganhavam, olha, a multa era alta. Cogitou-se na época, Domênico Gato, que poderia ter sido encomendada essa invasão, tá? Depois de um tempo, pode ver, ninguém mais falou nada. Na hora não fizeram um boletim de ocorrência contra ninguém. Sumiu a fita. E o rosto de todo mundo ali que invadiu, teoricamente. Ó, porque se você invade um lugar, você já tá cometendo um crime. Uhum. Se você ameaça pessoas, você tá cometendo um outro crime. tá certo? Se você numa dessa tenta atingir alguém, como algumas pessoas saíram machucadas, até inclusive alguns lá. Funcionários falaram que foram roubados ali dentro do... Como era o nome do médico do... lá, mano? Joaquim caiu. Grava. Falam que alguns funcionários reclamaram aí que tiveram seus pertences aí subtraídos, ou seja, roubados. No mínimo 4 crimes aí já estão ativos aí. Tinha rosto de todo mundo, tinha rosto de todo mundo, tá certo? Porque a mídia foi lá, filmou, tava um monte de gente no local onde não deveria estar. Então, se ninguém fez nenhum tipo de... Ninguém tomou nenhum tipo de providência, Domênico Gato. Se ninguém teve um ato de realmente punir, né, alguém, inclusive sumiu as imagens aí de mais de 30 câmeras de segurança espalhadas pelo CT, ué, dá margem para as pessoas pensarem o que quiserem, ou não. Lógico. Acho que dá. Porque na época elas falaram, será que não foi premeditado essa invasão? Será que não foi encomendada essa invasão? Tá aí, ó. Ninguém falou mais nada. O Brasil esquece-se tudo. É que fica no ar, né, mano? Você não tem, fica uma dúvida. Desculpa, jogador, porque se invadem, né, minha empresa, tá certo, Moto? Se invadem minha empresa, eu tenho lá uma empresa, um comércio. Se alguém invade minha empresa... Você quer apurar aqui. Tá certo? Foi. Alguém vai lá e rouba alguma coisa da minha empresa. Se minha empresa tem câmeras de segurança, se eu tô ali com um possível autor ali do crime, desculpa, eu vou fazer um boletim de ocorrência contra essa pessoa. Eu não vou deixar barato, velho. Lógico. Por que no futebol tudo pode, tudo vale? Vai pro inferno. Ó, Fábio e Mano, né, que são os corintianos aqui, olha só. A Federação Paulista, sim, ela admitiu que foi erro dela no negócio do registro do Petros lá. Botou a culpa na secretária, né? De culpa. Erro de digitação. Eu tô com saco cheio desses caras também. A gente comentou aqui no, nas manchetes. A gente comentou nas manchetes. Não, é porque o ouvinte tá no ar, é corintiano, então é bom, porque tem muita gente que ouve o rádio. A audiência rotativa do rádio. É que às vezes a gente tá ouvindo direto aqui, mas o ouvinte liga depois. Então a gente tem que sempre falar de novo, tá? O Marco Polo Del Nero, que é o presidente da Federação Paulista e vai ser o futuro mandatário da CBF, isentou o Corinthians aí de culpa pela irregularidade do registro do contrato do volante Petros em agosto. Segundo ele, o equívoco foi de uma funcionária da federação. De novo, a federação. Ela, né? É a mesma secretária. Errou, que essa mulher embora, gente. Errou a data de registro na hora do preenchimento. Por que não manda essas mulheres embora, mano? Sempre é isso mesmo. Aí já ficou manjado. Engraçado, hein? Que na portuguesa ninguém errou. Ninguém... É, aí, vou te falar uma coisa. É claro que o Corinthians não vai pagar por isso, mas, gente, deixa no gelo, fica com essas desculpinhas esfarrapadas aí. Vai arrumar, vai carpir um lote, velho. Brincadeira, né? Bom, é isso aí. É informação, então a gente tá divulgando de novo. É isso aí. Falamos bem no comecinho do programa. E agora, 7 horas da noite, falamos de novo. Repita. 7 da noite. 19 horas. 19 horas em ponto. Você pagaria os 7 milhões que o Guerreiro tá pedindo? Ah, cara, eu acho que é muito, viu? Mas só tem ele, velho. E aí? Ah, será que forçando aí no buraco aí não achar nada? Vem fuçar no buraco aqui, menina. Vem aqui. Vem aqui, safada. Vem achar o atacante aqui, menina. Aí, ó, tem um aí do lado aí pra fuçar aí, ó. Mas eu sei lá, eu acho complicado, cara. Quem que é do lado aí? Olha, um beijo pro Rafael Romão, amigo do Bruno, essa safada! Eu acho meio complicado isso aí. Quem é do lado que você tá falando? Os caras não estão vivos. Ô, Fábio. Ô, amigo, quer mandar um abraço pra alguém? Fábio. Já foi. É, não dá. Eu acho que ele teve um infarto, meu. Já foi. Ele não tá ouvindo a gente. Mas ele já ganhou o merchan, que ele queria fazer o merchan. Ele conseguiu. Importante era o brinco. O que ele queria, ele conseguiu e tá tudo certo. Seu estádio 97 na Energia 97. Vai, beijinha, vamos dar recado, vamos trabalhar. Rapaz, vocês sabiam que o Mano, meu menino, ainda usa telefone na hora de pedir delivery? Você também, Motinha? Gente, vocês estão loucos, né? Hello! Você ainda não conhece o Hello Food? Hello! Pô! Com Hello Food, você pede delivery de um jeito super fácil e muito rápido. Basta acessar o site ou o aplicativo. Aí você coloca o endereço e escolhe entre milhares de restaurantes. Daí é só pedir. É simples, gente. Até o Motinha consegue. É muito simples, é muito fácil. Imagina só. Vai no estádio, vai ver seu time. Aí você saiu, aquele joguinho mais ou menos ali, não foi nada disso. E ainda tem que chegar em casa e fazer a comida. Você fala, caramba, meu futebol, o jogo já não foi lá essas coisas. Tô cansado. Ainda vou ter que fazer meu rango? Hello! Puxa lá o smartphone e pede pelo Hello Food. É isso aí. É, olha, o cara e aquele lá que tá tentando agradar a mulher, tá tentando agradar a namorada. Hello! Peça um jantarzinho pelo Hello Food, tá certo? Faz esse meio de campo, aí você coloca umas velas, pá, faz o teu. Mas deixa que a comida, O Hello Food, capricha, você não vai se arrepender. Então, amigo, esqueça o telefone e baixe grátis o aplicativo Hello Food e faça já o seu pedido. É isso aí, Hello Food é show de bola. Deu fome? Dá um hello! É verdade, seu estádio 97 na Energia 97, meus amigos. Ah, olha o broquinho aí, ó. DJ, Broca Fumigante, Broca Fumigante, Broca Fumigante. Estádio 97 também em nome de Peugeot 308 com teto panorâmico e rádio MP3, USB e Bluetooth por R$690 por mês, hein? Tem um esperando por você na rede Peugeot. Deixa eu ver mensagens. Mensagem chegar aqui do Rodrigo Fernando, testando essa bodega aí, show de bola. A bodega, chama a gente de bodega aqui, ó. O que, que é bodega? Bodega é um pequeno bar, é uma pequena portinha que vende pinga. Ah, é uma bodega. E aí o João Neto... Vai lá na bodega lá. João Neto, que é meu primo, pra falar a verdade, Neto, e só tinha um cara que batia falta melhor que eu. Tá aqui do meu lado, gente boa pra caramba. Com certeza. Gente fina. Eu continuo batia. Batendo ainda falta. Bate. Mas eu ganhei mim, mais então. Que eu acordo de manhã, bato 3 faltas pra acordar. Tá. E antes de dormir também. Entendi. Bate pra mim que aqui. Eu bato também, pra falar a verdade. O João Neto aqui, o João Neto tá perguntando pro MC Catra. MC Catra torce pra quem? Sou Flamengo, ó. Uma vez Flamengo. Mengão, sempre Flamengo. É Flamengo, sempre Flamengo, eu hoje ser. Flamengo. É o meu maior não, prazer. Só perguntou, não é pra cantar. Pega a mulher, chega, seja chega, na chega, terra. Chega, só pra responder, pô. Chegou a informação pra mim aqui que o Michael, viu, mano, sentiu-se mal antes do jogo, foi cortado e escapou de tomar o 14. Quem é? O Michael, não lateral, jogou. Não jogou contra o Bayern, foi poupado. Ah, então não foi 14. Não foi 14, só se foi 7. Na lomba não foi, na né? Na lomba, Deixa eu passar essas mensagens pra aqui, que chegou tudo aqui, ó, junto. Deixa eu ver quem mais aqui. Trouxemos o irmão do Portuga aqui pra assistir o programa, Separados do Nascimento. Tá ali, ó, tá lá. Não, esse é o Gurian, né? Esse é o Gurian. É o Gurian. Só que usa gravata. Esse aí é o Gurian. E olha, isso aí, mais um pacote de bolacha, eu vou até o Natal. Você tá brincando. Vai lá, lá. E ele ficou contente. Ele tava feliz, ó. Eu cheguei lá e começou a tirar a gravata. É o Jô, né? Jô, não é? Da verdade, eu tenho a vontade... Ô, Bota. Ô, Bota, eu tenho a vontade de cagar você, viu, velho? Eu tenho a vontade incrível. Alfa, banco. Ai, Jonas do banco. Eu já vou abrir um checão. Um checão pra mim aí, cara. Você acha que ele aplica na tua poupança? Ah, fácil. Ou eu na dele, né? Deixa o Domênico ler, porra. Muito obrigado, RG. Eliseu e Renata curtindo esse energia. É papi, vocês mano. São demais. Como é que... Ah, esse aqui eu já li. João, já li. Chega João. De mandar mensagem. Rodrigo Alves, de Boston, dos Estados Unidos. Boston, que é perto de Meridian. Hã? Boston. Dodô, põe uma camisa de força no mano. Por quê? Liberar o Ralf pro São Paulo e não pagar o Guerreiro? Tá maluco? Abraços diretamente da terra prometida e vai, Corinthians. Você olha, tudo isso, primeiro, mano? Com relação ao Guerreiro, desculpa, eu não acho que o jogador aí tem que receber uma luva de 7 pau. Não acho. O cara vai receber 500k por mês, velho. Você tem noção do que é 500 mil por mês? O cara já vai receber esse salário. Pedir mais 7 milhões pra renovar, o cara tá de brincadeira. E com relação ao Ralf, não falei que tem que liberar o Ralf pro São Paulo. Eu disse que no final do ano, o São Paulo novamente fará uma proposta. Porque não é a primeira vez que o São Paulo já tentou levar o Ralf, não. E o Corinthians não abriu o olho, vai perder. Eu acho que o Ralf, a palavra Ralf deveria entrar no hino do Corinthians. Que isso, porra, do Corinthians, velho. Olha aqui, ó, mais mensagem. Ih, rapaz. Lá vem, não lê, hein? Não lê. Melhor não ler. Posso falar? Pera. Se for pro mano, você lê, por favor. Não, preserva o programa. Não, vou falar pra quem é. Leia ou não leia, mano? Não. Lê. Lê. Dá Ibope, lê. Opa, com dois. Não, preserva o programa, não lê. 2-1. RG número 2. É, já que é pra chutar o balde. 3-1, Motinha. Lógico, pra dar Ibope. 4. Então ganhou. Lê. Doriano Meira. Ah, o cara novo, tem nome de manteiga, velho. Vai mandar mensagem pra quem? Esse é o de ontem. Doriano é o mesmo cara. Você nem sabe, o cara tá te elogiando, velho. Mas não tô. Mas eu acho que não tá elogiando, não. Alô, Portuga. Pode vir. Então lê. Pode vir que eu já comi muito Doriano na minha vida. Pode ler. Doriano ou Doriana? As duas. Ah, tá bom. Pode ler. Alô, Portuga. Pode ler de resposta. Pega fumo. Não vou ler. Agora lê. Que senão vou faltar com a educação que tem um pouco. Agora vai. Eu já sei um pouco. Sou sujeito. Calma. Agora vai. Tem que manter a calma, Portuga. Tem cartão. Não perde a linha não, velho. Eu não vou responder pro cara que chama Doriano, velho. Primeiro espera pra saber. Calma. Eu tenho Dorianos. Olha aqui, ó. Ele diz o seguinte aqui, ó. Ele diz assim. Alô, Portuga. Pra você ficar bonito, não precisa de plástica? Não precisa. Não precisa. No seu caso, eu recomendo pra você, Portuga, uma autópsia. Oi, que é isso? Olha, ele ofendeu, gente. Vamos lá. Mas calma, eu vou na autópsia. Olha! Uma senhora que amamentou esse jumento ali. Aliás, sua mãe te deu o nome de Doriano, velho. Você quer defender essa velha quenga aí? Doriano, velho! Ai, puta! Aê, Portuga! 15 anos de estádio, já te vi engordar, emagrecer. Acho que você tá imitando uma sanfona, não é? Então toma o cartão amarelo pra você aí. Amarelo tá justo. Ora, amarelo? Ô, Domênico. Doriano é amarelo também. Passou um pano, hein? Eu não sei se você acompanhou hoje. Mas tanto a loja do Palmeiras quanto a loja do Corinthians, elas puseram aquela faixa legal, lá. Legal. Adversários sim, inimigos não. Acho que isso daí é bacana, velho. Inclusive, porque ajudar, né? Os clubes estão tentando, de alguma forma, tentar minimizar aquela chance de ter... Tá feia a coisa, né? Aquele confronto que todo mundo já sabe que vai existir, né? Então, tudo que for feito, RG, pra que tentem, pelo menos, minimizar o estádio... Melhor, né, mano? Eu acho melhor. Parabéns pros donos da loja. Agora, espero que a torcida, né... Pare, leia e compreenda e entenda o que significa aquilo. Verdade. Bom, agora eu vou falar da festa do Energia na Véia. Aí sim, festa do Energia na Véia, meus amigos. Sim, vem aí, olha só, a festa do Energia na Véia será no dia 8 de novembro no Hopi Hari. E ora, será um verdadeiro festival de diversões, tá bom? Todos os DJs do Energia na Véia distribuídos em duas pistas dentro do parque. Teremos jogos de Atari no telão, os melhores filmes da época e muito mais, hein? Agora imagina você o Hopi Hari inteiro tomado pelo clima do Energia na Véia, hein? Ingressos já à venda, lojas Tentbit e do Shoppings, também lojas Offner e vendas online também pelo site ingressorapido.com.br e casadoingresso.com.br, hein? Agora um detalhe muito legal dessa festa, se você comprar o ingresso... Ela vale pro sábado inteiro. Você chega de manhã, brinca lá, fica à vontade, se diverte. À noite você vai pra festa do Energia na Véia com o mesmo ingresso. Ah, é? Não precisa pagar outro, não. Mesmo ingresso, curte até o final da madrugada. Olha que show de bola, hein? Se você for de carro, tem um imenso estacionamento pra você por lá, tá bom? Agora se você fala assim... Ah, mas aí eu quero tomar uma gelada lá, que eu gosto de ficar tranquilo. Como RG. E você não vai, porque daqui lá você tem que pegar uma estrada, né? Sim. Que é perto de Vinhedo ali, não é, Bá? Isso. Perto de Vinhedo, né? Isso. Você tem que pegar a estrada, se não me engano, na Bandeirantes, não é isso? Pode ser. Na Bandeirantes, na hora do almoço. Aliás, importa, não é porque é só porque é uma rodovia. Se fosse qualquer lugar aqui pra dirigir, estrada, você não pode beber e dirigir, não combina. Eu quero beber e ficar sossegado. Então você faz o seguinte, RG, você vai se comunicar com a Telesemusic, que vai fazer o transfer e de volta pra você. Como eu faço? Aí você liga lá e se informa no 3083-2134. Repeat. 3083-2134. Teremos aí saídas durante todo dia, hein? Todo dia tem saída direto pra lá, tá bom? Se informe por lá. Festa do Energia na Véia no Hopi Hari. Festa! Olha, compra já seu ingresso aí, que o primeiro lote parece que já foi pro saco, hein? Mas ainda dá tempo de você comprar aí, tá bom? Estádio 97 na Energia 97 também vem em nome aqui, Tio Verde Peugeot 208 com câmbio automático e central touchscreen por R$670 por mês. Incrível, né? Saiba mais em uma concessionária Peugeot. Também em nome de Banditec, gente, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. Acesse banditec.com.br. Eu queria que o Mano, por favor, comentasse, é igual o debate. Vamos melhorar o nível disso aqui, pastor Everaldo? Seguinte, frase dita no dia 11 de setembro passado, que só cheguei ao meu conhecimento agora, de Francesco Totti, Mano. Sim. Quero que você comente. Eu enganei todas as minhas namoradas e noivas com outra, mas a Roma eu nunca vou enganar. Chegou na hora de parar, eu vou parar. Você tá a favor disso? Foi sincero, velho. Eu sempre fui fã do Totti, mas já deu o tempo dele, hein? Diferente do Pirlo, que ainda tá jogando o fino da bola. Pirlo é um monstro. O Totti tá meio roubando, mano. Você acha que tem aquela bola, que o cara estica e ele fala, puta, não vou. Faz tempo, né? Acho que tem. Ainda mais o cara que joga avançado como ele joga ali. sabe? Chegando muito próximo do gol, é complicado. Alô, o cara tem que correr um pouco mais. Pote, né? Carnaval. Tem que usar umas transpirantes da Rosana, hein, velho? Você é logo ali. Olha a pista do Rude, velho. É logo ali. Toca. E ele abre carnaval. O braço, né, mano? É a pizza do Rude, bicho. Alô, você. Tote, mano, Canavarro. Vamos partir para mais uma ligação. 3284-7097. Mais ouvintes participando. Só ouvintes virgens hoje, hein? Olha lá. Alô? Alô? Quem fala? Alô? Thiago Guedes. Thiago Guedes. Isso. Bom, primeira vez, Thiago? Nome de cantor brega, né? Primeira vez, hein, pessoal? O Thiago seu aí com um TH ou não tem um H? Com TH. Com TH. E quantos anos você tem? 29. 2.9, hein, gente? Hoje, é com TH? Com TH. TH. Melhor com TH? Ah, TH é melhor, porque aí a gente canta aquela música. Qual música, RG2? Lá na Bahia, que agita lá. Qual que é? Qual que é? Thiago, tô em cima, tô embaixo. Sensacional! Essa eu gostei pela primeira vez. Completo, sensacional! Thiago, eu tô em cima, tô embaixo. Quem canta isso aí, mano? E de sandália, hein? Sem Guedes. Não, piscina. Não, porque aquele Guedes atrapalha. Ah, não dá, né? Nome completo. Para no auge, gente. Eu fui preso, já fiquei atrás das Guedes, já. Atrás das Guedes. Oh, nome completo. Bicho idiota. Nome completo, Thiago. É Thiago Guedes Cardoso. Ah, vem três vezes sem juros o nome dele. Cardoso, é importante. Vamos falar com ele. Eu tô um vagabudo, eu falei Carrute. Necessidade de você falou Carrute, seu louco. Carrute, eu falo com os espíritos. Eu falei com os espíritos, eu falei com a Ruth. Por exemplo, o Bando. O caso do Bando, o Bando tá maluco. Tem que renovar com o Ralf. O Ralf é importante. Tem que provar. Então tá bom. Qual que é o bairro que você mora aí? Ipiranga. Ipiranga? Aí no Grito, velho? Aqui não é, no meio do Grito, é Independência. Olha, é um combo da RG, hein? Tá bom. E qual que é o time que você torce? Coringão, todo poderoso. Sim! Coringão, mano. Coringão, mano. Ah, então eu vou vazar, tchau. Ô, Thiago. Ô, mano, antes disso, só pra falar um negócio. Sim. Nesse bairro desse cara, todo mundo ouve bem. Por que, senhora? Ninguém lá é surdo. Por quê? Porque não entende. Ouviram no Ipiranga, não é? Ah, que todo idiota, mundo escuta bem, senhora, não é? Ouviram no Ipiranga, não é assim? É besta, senhora. Ô, mano, o hino do Corinthians devia ensinar na escola, né? Vai porque correr atrás do Zé, senhora. Deveria, o hino nacional. É o hino do Corinthians. Né? Ô, Thiago. Diga. Pergunta prática, simples e objetivo. Pergunta prática. O Corinthians, ele pega o G4 aí, ou pelo menos o G3, pra garantir uma vaga na Libertadores ano que vem, ou você acha que não dá mais esse ano? Acho que consegue sim, mano. Querendo ou não, parece que tá todo mundo querendo perder a vaga da Libertadores e tá todo mundo querendo cair. Tá todo mundo querendo deixar o Cruzeiro ganhar esse campeonato. Então, eu acho que vai ficar embolado lá, galera do Atlético Mineiro, Corinthians, São Paulo, Grêmio, mas eu acho que mesmo assim o Corinthians ainda consegue pegar uma vaga aí da Libertadores. Não, mas você tá. A sua análise aí é na parte matemática, que é óbvio que é possível, ou você entende que o Corinthians tá jogando uma bola e um futebol convincente para conseguir essa vaga? Ah, não, faz tempo que o Corinthians não joga uma bola com um futebol convincente, né? Porque quem que tá jogando hoje em dia, tirando o Cruzeiro? Então, pode acontecer qualquer coisa, mas eu acho que o Corinthians, pelo histórico, pelo time que tem, pelo elenco, eu acho que consegue sim. Ó, o Cruzeiro, cara, apesar de ter vencido essa última partida diante do Vitória, ele tava com duas derrotas consecutivas. E o Cruzeiro, ó, ele tava. Hoje ele tem uma pontuação de 59 pontos. Certo. O segundo colocado do Campeonato Brasileiro é o São Paulo com 52. Ou seja, mesmo o Cruzeiro mesmo o Cruzeiro perdendo essas duas partidas consecutivas e depois conseguiu essa vitória contra o Vitória jogando na Bahia, o Cruzeiro ele mantém uma distância aí segura pro segundo colocado. O Cruzeiro nunca se sentiu incomodado com uma distância, por exemplo, de 2 pontos, RG. Tem 5 jogos em casa pra só fazer, no começo, mano, do campeonato, né? Então é complicado, Domênico, porque é um time que mantém essa distância aí de 4, de 5, de 7 pontos. É difícil você conseguir realmente achar forças. E os caras colaboram ainda, né? Então, isso outros falam ajuda, né? Porque querendo ou não, RG, mesmo quando o Cruzeiro tropeça, ninguém consegue incomodar, ninguém consegue diminuir essa diferença para 2 pontos. Mas amanhã vai diminuir. Não, mas amanhã vai diminuir. Mesmo assim, o Cruzeiro, mesmo perdendo amanhã, o São Paulo vencendo, o Inter vencendo, o Atlético vencendo, o Corinthians vencendo, o Cruzeiro vai manter uma diferença de pelo menos 4 pontos. É muita coisa, é uma margem de segurança. Verdade. É complicado você pensar, inclusive, até achar forças, RG, dentro do seu psicológico, pra falar, vamos buscar o título. Porque sem... nenhum time tá jogando futebol convincente. Sem contar que joga 10, 15 pontos em casa, quer dizer, pô. O Inter, RG, que foi o time ali que teve um confronto direto recentemente com o Cruzeiro e tava com uma diferença de 6 pontos. Se vencesse, poderia ia pra 3 pontos. Poderia, tá certo? Se vencesse, poderia chegar mais próximo. É. Poderia chegar mais próximo. Não conseguiu também, pipocou. Não aguentou, não aguentou. Vai, né? Então é complicado. Mas, ô amigão, e com relação a esse elenco do Corinthians aí? Já pensando em Libertadores ano que vem, supondo que o Corinthians consiga uma vaga. Você acha que com o elenco que tem, o Corinthians já vai forte pra Libertadores ou você entende que precisa reforçar o time? Ah, não, precisa reformar, mano, porque dá uma reformada em todo esse elenco aí, uhum. Porque sem condições, o meio de campo do Corinthians já deu, já, o Jadson, não tem como mais jogar, tá muito ultrapassado, então... O pessoal do futebol brasileiro tem que aprender um novo modo de jogar bola, porque esse modo de jogar hoje no futebol brasileiro está muito ultrapassado. Mesmo Corinthians, até mesmo São Paulo, Santos, todos esses times estão muito ultrapassados. A galera tem que pensar mais para frente. Mesmo vendo o pessoal do futebol da Europa, Inglaterra, Alemanha, o pessoal está sempre inovando. Então o futebol brasileiro sempre fica nesse mesmo patamar de tentar inovar, tentar copiar alguma coisa e sempre, ao meu ver, né, sempre dependendo de um cara ou outro do Santos, de algum jogador do Santos que dispara lá na frente com questão de habilidade, visão de jogo, e o resto dos outros times ficam sempre na média, ficam naquela médiazinha de ganha um jogo aqui, perde ali, ganha um campeonato paulista, um mineiro, e fica sempre nesse meio tempo. Então, o futebol brasileiro, ao todo, assim, tem que renovar o jeito de futebol, de jogar o futebol. Porque hoje está difícil, assistir um jogo na TV é desesperador. Desesperador, não dá pra ver nada, você fica até triste. Mas, ô Thiago, por isso que perdeu de 7-1. Mas você não atribui, talvez, aí, essa responsabilidade de fazer o time jogar, de ter uma tática mais ofensiva ao treinador? Porque, querendo ou não, hoje tá na moda essa tendência gaúcha de ser. Querendo ou não, aquele jogo, o futebolzinho pragmático, vai lá, joga por uma bola, conquista um placar aí de 1-0. E hoje, infelizmente, o futebol brasileiro aí, ele perdeu muito daquele negócio de agressividade, de atacar e ganhar um jogo de 4-3, enfim, de ter bastante gols durante uma partida. Hoje, a mentalidade é você fechar a casinha lá atrás, sair por uma bola no contra-ataque ali e conseguir uma vitória de 1-0. Você não acha que passa muito, talvez, dessa responsabilidade aí nas mãos do treinador, que talvez não tenha essa competência de articular uma jogada, de ensaiar uma jogada, fazer o time tocar e trabalhar bem a bola? Sim, ou querendo ou não, principalmente o Corinthians. Hoje o Corinthians ganha de 1-0, 2-1. É difícil você ver o Corinthians ganhando de 4-0, 5-0, mesmo que seja 4-3, 5-4. Então, tem que mudar até mesmo essa visão de técnico gaúcho. Tem que dar uma mudada. Você vê que mesmo o Luxemburgo sendo um cara antigo da, sei lá, da velha guarda do futebol, desses técnicos, o cara conseguiu tirar o Flamengo lá de baixo e tá indo. O cara tá levando o time pra frente. Então, não sei se ele aprendeu, foi pra fora, estudou mais um pouco e conseguiu renovar um pouco da visão dele de futebol. Mas eu tô cansado já desse futebol, Mano Menezes, Tite, esses outros técnicos que vêm do Sul, não tem como mais. Mas, o Tite foi muito bom, mas, cara, já deu já. Velho, só uma observação. Eu não vejo, com exceção de Tite e Mano, e o Mano Menezes, eu não vejo os outros nessa linha, não, cara. Acho que o Santos não tem essa filosofia. E os outros aí, por exemplo, você pega o Palmeiras, mano, é por uma necessidade, né? Então tem que ter uma estratégia de jogo, como teve que ter o Luxemburgo. Então são times aí que sabem das suas limitações e não podem ir para cima. Agora, eu concordo que o Mano e o Tite, Mano Menezes e Tite, já é uma ideologia, né? Já é, parece que se sentem mais seguros com esse esquema de jogo. Agora, os outros eu não... Não, mas você pegou o Abelão, RG, o Abelão... Ah, não, eu tô dizendo fora do Sul, lá dentro, essa filosofia, aí eu concordo com você, esses técnicos sim, mas estão lá, entendeu? Grêmio, Internacional lá, sim. Agora fora de lá, os únicos que eu vejo é Tite e... Peraí, mas uma coisa também tem que ser dita, você falou que os jogos são extremamente chatos, modorrentes, ruins de ver. Aí eu vou defender uma coisa que eu gosto, que é a minha defesa contra o Campeonato de Pontos Corridos e a favor do mata-mata. Quando o Corinthians, por exemplo, fez 1-0 no Atlético Mineiro, e o treinador do Atlético é Levir Cup, pra quem não lembra, Levir Cup tava parado há um bom tempo aí, não tava no circuito. Levir Cup chegou no Atlético Mineiro, o Atlético tinha sido campeão da Libertadores, né, mano? Tirou o Ronaldinho Gaúcho, tirou mais dois ou três caretas lá, que ele achava que... Foi pra limpar também. Era um ímpeto, foi pra fazer uma limpeza, pra reestruturar um trabalho, tal, tá, Leverkusen. O Atlético Mineiro, com todo respeito ao Corinthians, com um puta time, eu falei que era o melhor time da América do Sul, um dos melhores elencos. O Atlético Mineiro, em momento nenhum, você vê o Atlético Mineiro apavorado e continuou naquela batida, jogando o jogo pra frente, indo fazer o jogo. Conseguiu fazer o 4-1, fez o resultado. Copa do Brasil também, pra não parar do modelo. Santos e Botafogo, não vou nem falar do jogo da volta que o Santos passou, falar do jogo da ida. Foi um belo 3-2. Indo na Copa do Brasil de novo, Atlético, o Cruzeiro, contra o América. Com um puta jogão, tanto de lá quanto aqui, foi 3-2. Eu acho, com todo o respeito àqueles que gostam dos pontos corridos, a fórmula de pontos corridos muitas vezes faz o time falar, porra, um empate aqui não é ruim, pô, vou fechar, vou jogar por uma bola. Já no mata-mata, o jogo é mais aberto. Tem mas mais é só espaço, isso, Portugal. Sai mais ser. Ataque, não, mano. Não é isso, gente. Os caras não são é sair pra matar. Portugal, sai mais gol, Portugal, o jogo fica melhor. O não tá avisando, ah, um empate aqui é bacana. O futebol é feio, cara. Existe uma limitação tática. Mas você achou ruim esses jogos que eu citei? Todos esses jogos contra o Brasil foram ruins, mano. Portuga, você tá se pautando em um, dois jogos que não, você citou. Não, quatro, cinco pra mais, né, ah, mano? Mas tá de todos brincadeira, Portuga. Cinco jogos dentro do âmbito nacional, o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, é que são competições diferentes, né? Mas Copa independe, Brasil, é muito pouco. Ah, tecnicamente tá pegando, não tem, né? Óbvio, não fazer, tem nenhuma comparação. Pra fazer jogo bonito... Você não pode encarar um jogo... do decorrer do pontos corridos aquele Campeonato Brasileiro com mata-mata de Copa do Brasil. É que eu acho, mano, na fórmula mata-mata o jogo é mais aberto. Mas o Portuga, mais gols, o jogo é mais agradável. No meu entendimento, existe uma limitação aí tática e técnica por parte dos treinadores, porque quando a gente teve um exemplo claro aí de time que toca a bola, não vou nem fazer um comparativo, falar que me lembra um time inglês, porque aí as pessoas, nossa, você tá comparando. Não tô comparando, mas o estilo de jogo no Campeonato Paulista, do Audax, comandado pelo Fernando Diniz. É muito interessante. Era um toque de bola, RG, que lembrava assim o futebol inglês. O Audax, ele passou a ser elogiado, Thiago, aqui na mídia. Não tinha justamente chutão. Pelo toque de bola não que tinha eles chutão. Tinham. E os jogadores rodavam de posição como se fosse no futebol de salão. O Fernando Diniz, ele conseguiu, dentro de uma limitação de elenco que ele tinha ali, porque é óbvio que os jogadores aí que estão jogando no Audax, teoricamente não tinha a qualidade de jogadores que estavam no São Paulo, no Palmeiras, no Corinthians, no Santos. Até mesmo na Portuguesa. A ideia era interessante. Mas é que tá, RG, ele explorou e treinou o time pra tocar a bola. E o time não rifava a bola, como acontece muito no futebol brasileiro. Então, querendo ou não, é um treinador que ele chegou com uma mentalidade diferente. Ele chegou com uma mentalidade diferente. Aliás, tá tanto onde? É que a mídia, nem sei onde ele não, ele parar. Continua na terceira divisão, não conseguiu o acesso com o chamado Guaratinguetá. Mas mesmo assim, até acho que ele pecava em determinados momentos, que ele exigia que o goleiro também não desse o balão. E tomou gols por isso. É, o goleiro saia querendo tocar a bola aí na fogueira pro zagueiro. Uma forçada, né? Perdia a bola e tomava o gol. Mas mesmo assim, RG, ele implantou uma filosofia de toque de bola. Ah, foi legal, coisa que acontece no futebol inglês. Você vê, por exemplo, lá o Sunderland. Você não vê aquele negócio de rifar a bola, chuveirão na área, é toque de bola, não tá aqui, tá ali, não tá aqui, tá ali, os jogadores eles rodam de posição. Jogadas, tem razão. Então o que falta hoje, RG, talvez aí no futebol brasileiro, seja o conhecimento tático e técnico de treinadores para que eles possam fazer com que os jogadores toquem a bola. Hoje o cara ele se concentra muito mais aí numa jogada ensaiada para fazer uma marcação, treinar uma linha de impedimento, do que explorar o ataque. É que no time grande, mano, o que prevalece e predomina ainda é eu não posso perder, entendeu? Não, mas é complicado, né? É, eu acho que, principalmente hoje, o futebol brasileiro tá muito feio, não tem como você torcer muito, porque você vai torcer, vai passar nervoso e no final das contas o seu time vai empatar, ou vai perder, ou vai ganhar de 1-0, então chega a ser até triste assistir um jogo de futebol hoje em dia, tirando, vai, você pega um Cruzeiro, ou você pega um jogo legal, assim, que foi 4-3, igual quando você pega o Santos jogando, que é um jogo legal de se ver, né, a molecada correndo, contra-ataque, aquela correria. Mas hoje em dia o futebol é muito difícil, porque é exatamente isso que o Mano falou. Tem que ter um técnico que traz uma visão diferente para um jogo, traz alguma experiência fora do Brasil para poder mudar esse patamar, esse como está hoje o futebol brasileiro. Porque hoje é difícil pra caramba conseguir assistir e falar, putz, que jogão legal, nossa, semana que vem vai ter um outro jogo e é certeza que vai ser jogão também. Então é muito difícil. Então, eu acho que tem... Tudo bem que depende dos jogadores, né? Se o jogador não correr e obedecer o técnico, não adianta nada, porque tem um monte de gente que não obedece, ou é ruim mesmo. Então, depende do jogador, mas o técnico tem 50% da responsabilidade do negócio. É verdade, concordo. Tem que trazer um treinador diferente, um cara que venha pra revolucionar. Já pensou o Guardiola no Corinthians ano que vem? Tá. Pensou já, Portugal, o Guardiola aqui? Beleza, mas peraí. O Palmeiras, aí que tá, o Palmeiras... Vai sair do bar... O erro do Palmeiras é o seguinte, ele trouxe o Gareca no meio da temporada. Por quê? O Gareca podia perder os jogos, mas o time do Palmeiras jogava atacando o adversário. O Palmeiras perdeu os jogos atacando, jogando aberto. E aí todo mundo aqui falou, tem que mandar esse idiota embora. Não, ninguém... Sim. Não, eu também acho, mas, ô, Rui, ele devia ter trazido o Gareca num ano pro outro. Fazer um trabalho a longo prazo. Mas a filosofia do cara era atacar. Pode trazer Gareca, pode trazer Guardiola, pode trazer... Pode trazer Jesus Cristo, cacete a quatro. Se não trouxer jogador, não vai resolver porra nenhuma. Principalmente goleiro, né? Pode parar. O Gareca devia ter vindo, hein? Falado pro Klena. Klena, segura até o final do ano. Explica pro Gareca o que é o futebol. E aí, entendeu? Eu ficava fazendo workshop com o Klena. Sim. Aí no final do ano ele assumia. No meio do negócio. Lembra quando o Corinthians trouxe o argentino lá? Passarela? Então, pode trazer quem. Se não tiver jogador, Portugal, não tem jeito. Não anda, para. Ninguém faz milagre, não. Bom, é isso aí, né? Ô, Thiagão, manda seu placar aí, mano. Corinthians e Vitória amanhã. Corinthians e Vitória? Minha voz tá falhando já. Mano, eu quase acertei o setor do Brasil. Então eu vou colocar aí Corinthians e Vitória. 5x2 pro Corinthians. Boa, mano. Tomara. Eita. Ou vai tomar seu remédio de mágoa, meu. É nóis, mano. Vamos ganhar, vamos entrar no G4 aí. Vai que o mano tá perdendo. Vamos passar o babão, mano. Tamo junto, mano. É nóis. Vai passar o babão. Valeu, Thiagão. Eu posso só mandar um abraço? Manda. Claro. O pessoal do financeiro, da Gizek Devian, que é a empresa que eu trabalho, o pessoal veio aqui e mexeu o saco porque tava falando. Eu amo ela pra minha mulher, Nathalie. Aí, Nathalie, ainda não é Nathalie, mas o Papai Noel pode chegar, hein? Top. Sensacional! Andu, posso pedir só pra você mandar um beijo pro Rodrigo Alcatrão e pro Herbert imitando Catra? É, um beijo ao Rodrigo Alcatrão. E qual é o outro Herbert? E é o Herbert Viana, que eu sou muito fã. Não, né? O Catrão é pai do Catrão. Precisa ver se ele é um dos dois, não é meu filho, né? Eu tô assistindo vocês online aqui também, eu vi que você tava jogado lá no chão ali, o que você tava fazendo? Nossa, jogado no chão. Cara, eu tava... Tá lascado. Não, não é. Que ninguém tá vendo a gente. Ele vai dar uma dormidinha de vez em quando. Eu tive que responder um e-mail aí. Aquele é o cantinho do sono, o Ben já dorme ali, o Rudy dorme ali, todo mundo dorme naquele cantinho ali, velho. Você me perdoa? Perdoa, tranquilo. Não. Mas pessoal, parabéns pelo programa, muito legal, ouço vocês faz um tempo pra caramba e muito obrigado aí por tudo. É nóis, together, velho. Valeu, minha pessoa, um abraço. Um abração. Queria também mandar um abraço pro Matuidi. Em São Paulo, 19h30. Matuidi? Repita. Matuidi. 19h30. Repetir, Matuidi. Ah, vamos falar de HDI Seguros agora, hein? Imagina que você tá no seu carro, né? Você tá esperando o sinal abrir confortavelmente no seu carro, de repente, pá! Batem na traseira do seu carro. Ah, isso é esse prostituto da vida, né? Pra ver o que aconteceu lá e descobre que o motorista do outro carro é nada mais, nada menos que o Anderson Silva. Aí você não vai discutir com ele só por causa disso, né? Então, e ó, eu vou dizer uma coisa pra você, nem precisa, porque o Anderson Silva tem seguro HDI. É, só vocês passarem no HDI Bate Pronto e tá tudo resolvido, tudo certo, hein? Em minutos, a autorização do conserto tá na mão, hein? São dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. E olha, é por isso que eu digo pra você sempre, na hora de fazer o seguro do seu carro, não deixe de contar com a HDI, hein? Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. Porque o preço da HDI, ó, você sabe, né? É difícil de bater, hein? HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte o seu corretor. Troca fumigante, troca fumigante, troca fumigante. Essa música Maria Marta adora RG, por que minha filha tem berruga na boca? Ô, comendador, pô, paga uma plastiquinha lá, pô, pra tirar aquela berruguinha lá. Sweet Sugar, My Little of Maria Marta, não aguento mais. Ó, você botou, vamos pegar ali, pô, Edmota, lá no restaurante, é bom, hein, velho. Já vão derrubar ela, velho. Colocando garfo na minha marmita, isso é praga de morte. Você fica abrindo toda hora. Se manda foca. Ei, Domênico, Edmota é bom, hein? Edmota é ótimo, é muito bom. Muito bom. Não, não é isso, não? E falar nisso... Eu gosto, gosto. Oh, gosto pra caramba. Não, eu pensei que fosse de morte. E não falar nisso... Só o ritmo. É o sobrinho. Tem um filme do Tim Maia aí, velho. Tem um filme do Tim Maia? O Robson Nunes, que é meu amigo. O filme. Bom, hein, cara? Ele, o Robson que fez? O Robinho vai fazer a primeira parte do Tim Maia. Legal. Muito Robson. Bom. E aí ele começou a comer pra caramba, RG, pra fazer o Tim Maia. O cara falou, não, mas essa época ele não era tão gordo. É verdade. Ele teve que emagrecer. Ele era magro. Ele teve que emagrecer, ele não sabe. Muito bom. Todo dia você tá falando do cara. Aliás, Tim Maia é ótimo, velho. Estádio 97, por Energia 97, em nome de BV Financeira. Tá precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Crédito Casa da BV Financeira. Acesse www.credicasabv.com.br e saiba mais. Em nome também de Consórcio Remasa, seu sonho, seu bolso. Realize seu sonho sem detonar o seu bolso. Ligue 3142-3440. Mensagens chegaram pelo aplicativo aqui, muita gente mandando mensagens, hein? Bruno Silva, desculpa, o Brasil voltar pro mata-mata é dar um passo atrás no futebol, concordo com o Mano. Eu não acho, O Glauco Campos pede um favor aqui que eu vou ajudar ele, sim. Que é o seguinte, Domênico, será que você consegue me ajudar? Todo dia escuto de estádio e sei da abrangência do programa. Minha irmã foi assaltada. Roubaram o carro dela, a placa FQI 6051, e a polícia informou que agora os ladrões estão colocando os carros em estacionamentos até que passe um tempo para garantir que não exista rastreador. Por favor, seria possível mandar essa mensagem para os manobristas para verificarem seus estacionamentos? Local do assalto foi na rua Caramuru, próximo ao metrô Praça da Árvore. Placa FQI 6051 é uma Toyota. Essa rua é fogo, né, Domingo? É, mas temos audiência lá, temos audiência e a galera... É o Glauco, Josué e o pessoal que tá ouvindo aí, por favor, hein? E se tiver em algum estacionamento, certamente eles... Se você vê na rua, localize a polícia, tá bom? É, isso aí. É, RG, a rua Caramuru é fogo, né? Dá uns pipocos de vez em quando. Ah, fazer o quê, né? Thalita, a Thalita F. Jesus mandou aqui, manda uma moela, uma moela pra minha esposa, Thalita de Jesus, é o Tom Serra que mandou. Ah, Thalita, você vai receber o cartãozinho tapa na camuça hoje. É abissal a decadência e deteriorização do futebol italiano. Deteriorização. Nossa. Esse é o soletrano very hard. É, o cara hoje mandou... ele tem o mesmo status da Ucrânia, Emirados Árabes. Vocês acham isso? Cara, aí tá exagerando. O cara mandou um abissal aí, que é abissal. Abissal e abissuca. O comentário dele foi abissal. Porque você não fica de bobeira e pega no meu... Olha. Lambissal. Você já teve um amigo chamado Lambissal? Não, mas Lambissal... Olha! Não, deixa pra lá. Lambissal é boio. Ah, Murilo Martins, como é bom ter um dia onde o Mano e o Beija não discutem pela mesma bobagem. Nossa. Mano, pelo amor dos meus filhinhos, nunca mais use aquela maldita expressão zicada da seta pra esquerda. Não. Você zicou? Não, eu não ziquei nada não, patrão. Não entra em campo, não sei o que marco, não sei o que chuto no gol. Mano, não tem culpa não. Tá certo, sou torcedor, velho. Quem grita é aquele trouxa, aquele lazarento que tá dentro do estádio, que a bola tá passando perto do gol, cara, gol. É isso sim, é zica. É isso que manda a bola pra fora. Coisa mais ridícula. E então aquela musiquinha. O Romero perde o gol, a culpa do cara. O campeão do São Paulo é essa música. Toda vez que o campeão voltou é ridículo também. Campeão voltou também. Não, mas nada mais ridículo do que gorar, velho. Essa gorada é embaçado. Quando a bola tá sendo cruzada na área, tem aquele corno lá. Gol, caço, velho. E aquela música? Espera a bola entrar pra gritar gol. E aquela música? Não sei quem é o time da virada. Essa música é brega também. Isso aí é o Vasco. Não, mas tem um monte de torcida que grita. Tem um monte de torcida que grita. Tem um monte. Olha, não sei. O cara mandou aqui uma mensagem. Eu não sei se dá certo isso não, viu? Leandro... Você tava até agora pensando, então não vai dar. Não, é uma dica que ele dá aqui, eu vou até falar a mensagem pra ver se vocês acham aí, né? Então, mano, Evandro... é abissal? Não sei se é abissal ou se é abiaçuca. Ele mandou aqui, Evandro Vilaça, para o clássico, sem brigas, o mandante poderia fazer a seguinte promoção. Se um palmeirense, por exemplo, tá falando, claro, o Palmeiras e Corinthians, né? Sim. Se um palmeirense levar algum amigo ou familiar corintiano, sim, o segundo ingresso seria gratuito. Sim. Assim, claro, com a ação e promoção dos dois times e sem as organizadas. É. Mas como é que você vai deixar assim organizado? Não tem como. Esquece, velho. Esquece. Tem jeito, não tem jeito. Você vai levar? Não tem. Esquece. É a mesma coisa o cara que fala, ah, eu faria o próximo clássico aí só com mulheres e crianças. Ah, ou então, dá, ah, eu fazia, não dá, não dá, eu faria o próximo clássico aí só pra deficiente físico, verdade, cadeirante. Não dá, gente, não dá. Infelizmente não é possível, eu acho. É a minha, olha, é a minha opinião, rapaz. Eu já venho falando isso desde acho que 2004, 2003. Eu lembro que o estádio tava aqui, ó, já. Que eu tava aqui, que eu digo, esse nesse estúdio novo. A gente tava lá na Doutor Arnaldo, foi o primeiro estúdio que eu trabalhei aqui na Energia 97. E nós viemos pra cá em 2002, eu já falava isso aí, hein? Quando viemos pra cá. Clássico é torcida única. Eu sei que vocês podem discutir, podem ter opiniões. É a minha opinião faz muitos anos. E tem muita gente que agora aí, chegou um tempo aí, teve um carinha na mídia concordando comigo. Palmeiras e Corinthians agora tinha que ser só palmeirense em campo. Não tem que ter corintiano. No primeiro que foi o Corinthians, agora é só corintiano. E assim que tem que funcionar, porque é o seguinte, não tem jeito, velho. A Argentina é assim ainda. Outra coisa, nos estádios novos agora, mano... Vai ter Palmeiras e Corinthians, teve lá, né? No Itaquera. Teve quebra-quebra, né? Teve quebra-quebra. Quebraram cadeiras lá. Não tem que ter, cara. Só corintiano. Mas sabe por que, Domenico, Palmeiras, que é complicado? No novo estádio, vai ter lá Palmeiras e Corinthians, vai ter. Os Corinthians vão lá, vão quebrar. Mas, Domenico, E não adianta falar que não vai, que vai. Um tempo atrás, teve um Corinthians e Palmeiras, que inclusive houve um confronto ali, uma batalha campal, na Inajar de Souza. Esses caras, Domenico, o jogo pra ele é um detalhe. Detalhe, né? É um detalhe. Se você fizer a torcida única, você pode ter certeza... Ó, aquela briga foi premeditada. Assim como... Não, sim, mano, assim como investigaram que nesse jogo também do Palmeiras e Santos, aquela briga não é que foi uma emboscada. Aquilo ali foi uma briga premeditada. Mas sabia então, o local onde iam se enfrentar e já tava predisposto. Eu sei que tava então, predisposto. Então o negócio é o seguinte, Domenico. Só que o jogo pra esse cara é um detalhe. Mas ele vai pra brigar. Mas, mano, mas pera só um minuto. Presta atenção no meu raciocínio. Palmeiras e Santos, só palmeirenses. Não ia vir nego de lá pra cá. Não ia vir. Domênico, não ia vir porque é o torcida única. Diminuir muito. Não adianta. Lógico que vai diminuir, gente. Domênico, vai na minha. Vai na minha. Não teria emboscada porque os santistas não iam sair de Santos pra vir aqui pra fazer Domênico, o quê? Aqui? Domênico. Fica na porta do estádio. Grande parte do Santos calma. Aqui em Diadema, eu entendo. Grande parte da torcida do Santos. A torcida jovem do Santos. Tá certo? A maior torcida deles aqui. É a maior torcida organizada do Santos. A sede aqui na Zona Leste. É Diadema, ah, sim, tem tudo aqui bem. Na Zona Leste. Mas quando não tem, você sabe que só vai ter uma torcida, vai fazer o quê? Vai sair de cá pra cá? Pode se matar. Acho que é lá ainda, não sei se é. Olha, aí me desculpe. Mas aí me desculpe, cara, se quer se matar, são bandidos que estão se matando na rua. Aí é outro problema. Aí já não é problema do jogo. Falando pra não ter confusão dentro do estádio. Mas é isso não que eu tô falando, mas no estádio não tem briga. Como não tem, mano? Domênico, estádio é brincadeira, dentro do estádio, briga. Dentro do estádio, eu não lembro. Dentro do estádio, aqui em São Paulo. Paranaense. Calma, gente, tô falando aqui no estado de São Paulo. Dentro dos estádios aqui no estado de São Paulo, eu não lembro qual foi o último confronto de torcida rivais dentro do estádio. Mas tem. É, Domênico, quando eu falo que o jogo. Tem nas imediações, é do lado. Não, nas imediações também é muito difícil acontecer. Dos torcedores. Na saída tem e na entrada também tem. Então. Mas geralmente as confusões hoje entre torcidas, Domênico Gato, elas acontecem longe do estádio, ou seja. Locais premeditados que eles sabem que não vai ter polícia. Mano, eles sei. Querem o confronto. Então, eu o cara sei. Que quer um confronto, Domênico, o jogo ele pra ele é um detalhe, você sabe muito bem disso. Bandido. Ele ir pro jogo ou não ir pro jogo, tanto faz. O que ele quer é bater e matar. Não, sim. Ou numa dessa morrer. Mas tá eu certo? Ainda. Então, olha, eu vou persistir na minha tese. Eu volto a dizer aqui, se você fizer isso, eu até poderia fazer. Mas você pode ter certeza que o cara que quer ir pra brigar, por exemplo, o jogo do Palmeiras aqui no Pacaembu, Palmeiras e Corinthians. O corintiano aí, que é mau caráter, vagabundo e bandido, ele vai unir talvez 30 pessoas e vai esperar o grupo de palmeirenses numa estação de metrô. Sim, mesmo que descaracterizado, mas vai fazer emboscada. Tudo bem, mano, mas que diminui. Não tenha dúvida do que eu tô falando. Eu não acho diminuir. Que diminua, não. Eu acho que vai. Eu não acho. Testem, por favor, autoridades, testem fazer isso. Ô, Domenico, na Argentina é assim, vou te contar uma coisa. A coisa diminuiu bem, mas os caras diminuiu lá... muito calma, lá. Mas deixa eu explicar. Eles se pegam no caminho, viu? Não faz mal, Portuga, eu não tô dizendo isso, olha o só. O time que não era outra torcida fica esperando. Portuga, eu não estou dizendo, não estou dizendo que vai zerar, gente. Prestem atenção no que eu tô dizendo aqui. Eu digo desde que eu falei da primeira vez. Não estou dizendo que vai zerar. E a saída da torcida jovem é na ABC, que o pessoal tá me falando. São Bernardo. Só um minuto, deixa eu concluir meu raciocínio. Não estou dizendo que vai zerar. Zerar não existe. Porque zerar não zera nem a marginalidade em São Paulo normalmente. Olha, o cara acabou de mandar que roubaram o carro do cara. Por que não mudou isso? Porque as autoridades não têm peito pra vir lá um governante e mudar as leis, ser mais severas. Porque lá nos Estados Unidos, lá em Nova York, o prefeito lá, pulso forte, mudou lá. Tolerância zero e ver como é que tá o troço lá, como se mudou, não. Rudolf, então, assim, Giuliani. A coisa só vai mudar, gente, quando as autoridades mudarem as leis. Leis severas. Aí eu concordo. Tudo bem, mas enquanto não existe isso, nós temos que minimizar as coisas. É medida paliativa. Se a gente não minimizar as coisas, não adianta, não vai, a coisa não anda. Eu acho que isso é tapar o sol com a peneira. A mesma coisa que falar acabar com a torcida organizada. Não, mas não tô ou seja, tirar uma quadra, tirar uma sede, tirar uma camisa e uma faixa, o cara pensar que aquele cara vai deixar de ir pro estádio. Domênico, nós já chegamos num ponto. Nós já chegamos num ponto em que a torcida ela está brigando entre elas. Já percebeu isso? Né? Complicado. Não precisa nem o adversário. Não precisa o adversário. A própria torcida. E não faz por muito tempo, não, hein? Infelizmente, né? Eu acho que você deveria jogar clássico na Europa. Vamos fazer o seguinte, mano. Vamos fazer esse problema. Dar, você tem o recado de Bozano já passou, né? Já. É, o Bano marcou aqui. Então fala de Polo Ar, mano. Vamos falar de Polo Ar e é o seguinte: vamos pro último ouvinte daqui a pouco, hein? Opa, vamos que vamos. Quando o assunto é ar-condicionado, para não esquentar a cabeça, você já sabe, né, amigão? Tem que falar com a Polo Ar, cara. Desde 79, distribuindo condicionadores de ar para todo o Brasil. Na Polo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento para lá de especial. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados, amigão? Porque existia um senhorzinho muito simpático, gente fina demais e um monstro. Esse era inteligente. Ele inventou o primeiro ar-condicionado em 1902. Sabe qual é o nome dele? Senhor Willis Carrier, anotou aí? Senhorzinho Willis Carrier, parabéns, você é um monstro. Ele tornou a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Essa é a Carrier, ó, marca esse nome, hein? Essa marca eu garanto, cara. E pra você entrar de vez nesse novo clima, cara, a Polo Ar e a Carrier oferecem um highwall de 9.000 BTUs. Olha que presentaço pra você, ouvinte do Estádio 97, hein? Um split highwall de 9.000 BTUs, hein? Para ganhar o seu é só ficar ligado aqui no Estádio 97 e participar do nosso quiz. Vai ao ar toda sexta-feira, tá bom? Portuga? Verdade. Você que gosta de eunucos te abanando. Gosto. Para com essa bobagem, velho. Acesse o site aí, ó, poloar.com.br e saiba por que a Polo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do país. Estamos combinados, né? Com a Polo Ar-condicionados, você entra no clima, amigo! Verdade, mano. Bom, vamos lá, vamos pra hoje, mais uma ligação, 32847097, as grupos tocou, tem mais ouvinte, vamos lá. Alô? Alô? Quem fala? Henrique Vicentini. Henrique Vicentini. Quantos anos, Henrique? Eu tenho 22. Dois patinhos na lagoa, mas só Henrique Vicentini? Só Henrique Vicentini. Dois patinhos na lagoa, RG? Quem? Esse é do Henrique Vicentini aí, ó. Ah, um cara com essa idade, ele nunca vai dizer, velho. Vai dizer o que, RG? Ah, eu vi sentindo uma dor nas pernas. Sensacional! Sensacional! Que isso, jogando um monte de papelzinho? Aí escavou, idiota. Então tá bom, Henrique, qual que é o bairro aí? Imbecil. É Casa Verde, Dodô. Aí é nós, né? Aí é nós, aí eu posso dizer que é nós. Império da Casa Verde. Nota. 10, nota 10. Obrigado, boa, um abraço pro Júlio. Não, deixa eu ver o seu ouvinte que torce pro... Bom, vai. Segue aí que eu tenho uma notícia. Vai, segue aí. Tem notícia ali. O prognóstico. Tá bom, vamos lá. Qual que é o time, brother? Henrique, Dodô, é nós de Palmeiras, é Palmeiras. É nóis, Domênico, é nóis. É nóis. Então a notícia vai ser importante. Então chupa. Ô, Henrique. Como assim? Você tá louco? Como é que fala? Ah, deu. Olha, aqui é a vó. Aqui é o Ruru de saiu. Fala, vó. Ô, Henrique, amanhã o Valdívia não joga, né? Quem, vó? Valdívia. É, aí o Dorival já achou o substituto, já confirmou. Vai, vovó, pera só, menino. Fala devagar, porque de repente eu posso ter um problema aqui. Então eu vou te dar opções. Não, vai jogar. Direto, vai. O Bruno Cheda... Vai jogar o Mazinho ou Jesus Cristo? Não. Não pode. Tem que ser Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva o Palmeiras, viu? Mazinho tá confirmado amanhã. Mazinho vai jogar. Meu Deus do céu. Mauzinho? Dodô. Eu gostei. Pelo menos desses aí que você falou. Dodô, eu quero ir na torcida Peugeot Estádio 97, Dodô. Aí você vai estar no clássico. O maior clássico do mundo, Palmeiras e Coelho. O maior. Esse é. Vai estar no maior. Não tem E. Boca e River. Três horas aqui na é o maior clássico do mundo, sim. E vai, Palmeiras. Tudo bem, vamos. Mano, chupa e pedala, mano. Pro inferno, Série B. Acabarei com o seu argumento. Boca e River juntos somam 8 Libertadores da América. Palmeiras e Corinthians juntos somam... Eu acabo com todo o argumento de vocês. São Paulo e Liverpool. Acabou o argumento de vocês. São Paulo e Barcelona. É isso aí. Boca e River tem 8 Libertadores. Palmeiras e Corinthians juntos... Não vai essas coisas. Tem que fazer. Vai se virar. Vai, fala aí. Uma rivalidade entre duas equipes não se resume a ganhar Libertadores. Rivalidade paulistinha. Vai perder seu tempo discutindo com o time que tá pra fechar, velho. Rivalidade paulistinha, pá. Obrigado. Olha, obrigado aqui. Deixa eu ver aqui quem mandou mensagem. O Gledson, meu amigo que faz meu site lá. Concordo com você, Gledson. Dodô, clássico. Tem que ser torcida única. Você gosta desse Gledson? Ô, Dodô, eu concordo com você. Tem que ser torcida única, sim. Porque as pessoas que vão no jogo merecem pelo menos o respeito quando tá chegando. É. Tá? Às vezes, pessoas de bem que estão indo ao estádio, como eu, meus amigos Daniel, o Shell, o Paulo, meu irmão, que sempre vão em todos, nós vamos em todos os jogos. Você prova que a você gente, é de a bem. Gente presencia confusão aos arredores do estádio. Tá? E nós não merecemos isso. Pessoas de bem não merecem a confusão. Soletre aí, arredores. Tá certo o ouvinte, mano. Tá certo ele. Mas é verdade. Eu acho que minimizaria muito, juro por Deus, minimizaria demais a briga e a violência com torcida única. É o meu ponto de vista, meu modo de entender. Não fizeram ainda, poderiam tentar, poderiam testar isso aí. Sabe, no Campeonato Paulista era um bom teste. Bom teste. E só corrigindo você, na Argentina. Na Argentina não é só clássico, não, velho. Qualquer jogo do campeonato não tem torcida única, tá? Torcida que é o mando não, é mando não, não, do cara. Manda é mando, não importa. Ah, se jogar Boca e Chacarita, Boca e... Outra Lanús, coisa que acabaria, Boca Portuga. E Corrientes. Mas tá certo. Boca. Outra coisa que acabaria, Portuga, é aquele negócio... Ah, mas mandaram pra nós só 2.200 reais, quando nós queríamos 3.000 e pouco. Acabou, não tem mais isso. Torcida única, filho. Mando de um time é mando de um time, mando outro é mando outro. Tá dizendo o próprio nome. Até porque disso. Aquela torcidinha de 2.000 vai fazer diferença, porcaria nenhuma. Vai mesmo, e é melhor. E outra, você preserva o seu estádio. Lógico. Porque, por exemplo, vai ter um Palmeiras-São Paulo lá. Você acha que aqueles poucos Palmeiras que vão estar no estádio de São Paulo não vão querer bagunçar, quebrar? Lógico, é verdade. Que quebrava. É o estádio do outro. E quando for Palmeiras e São Paulo lá na Nova, vai se vingar. Os caras também vão fazer igual. É igual. E aí, bicho, isso é uma bola de neve que não acaba nunca. Então, pra terminar, é torcida única. Não torcida tem conversa. Única, torcida única, Dodô. Sabe, pro bem da família, ele é um clássico. A família, quantos pais não querem levar o filho no estádio e não levam por medo de confusão? Exatamente. E quando for torcida única, você vai ver só que uma família volta pro estádio. Vai acabar essa palhaçada aí. Vai na minha. Eu não acho que voltaria, não, porque as pessoas, mesmo sabendo que é torcida única, Domênico, as pessoas têm medo de ir em clássico. Porque você nunca sabe quem vai cruzar o teu caminho. Mesmo sabendo que o rival, teoricamente, não deveria estar lá dentro, o cara, muitas vezes, ele tem aquele objetivo de brigar, e ele vai brigar na rua. Ele fala, ainda bem, fala, não preciso nem gastar dinheiro com ingresso. Mas, ô mano, arrumar a briga, quem tá chegando, quem tá chegando no estádio, chega por um caminho seguro. O pai entra com o filho dentro do carro dele, é ele vai direto pro estacionamento. Olha, amigão, as pessoas que estavam na Anchieta no domingo, elas pensavam que estavam num local seguro também. Até cerca de 300 pessoas ali pararem a estrada pra brigar, entendeu? Mas então é muito complicado, isso é muito complexo, Domênico, porque todo mundo sabe as vias de acesso aos estádios ali. Você pega, por exemplo, o Morumbi, mas, o cara fala, tem torcedores que vai pra, pela... Tem pra torcedores que vão... Pra ir no Pacaembu, não é a rodovia Imigrantes, não, mas é que tá, Domênico, caminho. Aí que tá, se o cara quiser fazer uma emboscada, o cara pega e fala, vou esperar a torcida rival ali, mesmo sabendo que eu não posso entrar no estádio, eu vou fazer uma emboscada, uma tocar pra pegar algum palmeirense que esteja indo. Ah, mas fica mais difícil, sabe por quê, ali na ponte da Casa Verde. Mas vou dizer pra você, fica mais... Ou então o cara espera aqui na Consolação, fala, vai ter palmeirense que vai estar descendo pela Consolação. O cara espera. Vai ficar mais difícil. Difícil, porque quando tem muita torcida assim, clássico, torcida única. Então vamos lá, Pacaembu, Palmeiras e Corinthians, clássico, torcida única, vai ter lá no mínimo 30 mil torcedores. O cara fica, se preocupa mais. Juro pro Deus, Domênico. O cara vai se preocupar e falar assim, porra, tem 30 mil neguinhos saindo na mesma hora. Domênico, velho. Você não tá entendendo, você tá lidando com um bandido, Domênico. O cara, ele sabendo que tem uma maioria ampla da outra torcida, o cara que vai se colocar ali, vai, os linha de frente, eu vão sei, colocar mano, dessa forma, os 30 que vão pra brigar, Domênico Gato. Os caras vão armados, Domênico Gato. Tudo bem, mano. Com 30 mil ali, imagina, por exemplo, uma via ali tem 1.000 palmeirenses contra 45, 60 corintianos. Você pode ter certeza que desses 60. Ô, mano, mas esses caras são bandidos. Tem mais é que se matar mesmo. Mas eu também acho. Infelizmente morreu um pouco ali. Tem mais é que se matar. O importante é a torcida de bem voltar pro estádio. Mas, amigo, eu acho que o que vai moralizar o futebol, coisa que aconteceu na Inglaterra, porque todo mundo fala, porque a Margaret Thatcher tirou os times ingleses aí das competições, proibiu a Inglaterra de disputar o torneio, não sei o quê. Isso aí é balela. O que moralizou o futebol inglês, o que acabou de fato com os hooligans, foi a combater a impunidade. Leis severas. combater a impunidade. O hooligan hoje, quando ele apronta qualquer uma, ele é preso, tá certo? Ele cumpre uma pena de 2 anos. Se ele for reincidente, ele cumpre 4. E assim, consecutivamente. O negócio é o seguinte, Portugal, o que movimenta talvez a criminalidade, não só no futebol, mas na sociedade, é a sensação de impunidade. Então, o vagabundo sabe, Domênico Gatto, que hoje ele vai ser preso, ele roubou um mercado, tá certo? Ele roubou um mercado lá, poderia ter matado alguém, não matou, mas beleza, ele roubou um mercado. Mão armada, foi comprovado, ele foi punido. Ele sabe que daqui a pouco ele vai ter um indulto de Dia das Mães ou Dia dos Pais, ou então Natal, o cara vai sair e não vai voltar. Infelizmente, as leis aqui no Brasil são muito brancas. E só uma coisa, quero deixar bem claro que não tô falando isso que é torcida do Corinthians, já dispus minha opinião sobre isso, mas vou repetir. Quando houve o caso de Ururo lá, que um menino de 13 ou 14 anos, não lembro, 12 anos, né? Morreu lá, o Kevin Espada. Morreu, tava lá sentadinho na arquibancada, numa boa. Tava sentadinho lá na arquibancada, fazendo mal pra ninguém. Ele tomou um sinalizador no meio da testa. Aí a torcida que era brasileira, no caso, por coincidência era do Corinthians, mas podia ser da Portuguesa, do Inter de Limeira, do Palmeiras, do Bangu, deixaram o cacheta a 4. Ou a torcida que estava lá colocou o BO nas costas de um de menor. Tá certo? E aí, quando os caras estavam lá no Corró boliviano, com prova ou sem, mas foram pro Corró, muita gente aqui, em toda a imprensa, aqui, o mano também tem a opinião dele, eu respeito, não concordo, mas respeito, falou que os caras tinham que sair de lá porque tacaram o BO nas costas de um de menor. E não deu nada. Esse de menor... não existe, não, menor de idade. Mas eu falo de menor porque eu tô zoando, viu, mano? É de menor, eu tô brincando, porque eles Soletri. Falam... É de menor, eles falam. Bom. Então, esse de menor tá até hoje por aí, não deu nada, e o moleque tá morto. Foi lá assistir um jogo, tinha 14 anos de idade. Mas o Twitter, a galera tomou na testa, tá concordando, malandro, com o Domênico, hein? E aí é o seguinte... Vamos concordar com ele, não tem dúvida disso. Só pra acabar, quando aqui foram fechar os jogos, 2 jogos foram fechados o campo aqui, negociou entrar até que liminar. Então isso aqui não é sério, parceiro. Então tá bom. Desculpa, é. Ô Henrique, nós temos um compromisso muito difícil no meu modo de entender amanhã. Aliás, os 3 próximos jogos são bem complicados. 2 mais complicados. Um é bem difícil, mas dá pra ganhar. O que você acha aí, cara, desses 3 próximos jogos? Dá pra fazer quantos pontos, hein? Ô Dodô, eu acho que a gente tem que fazer no mínimo 4 pontos. Desses 3? Desses 3. Se a gente não fizer 4 pontos, já pode lacrar o caixão. É difícil. Mas se fizer 4 pontos... Olha, vai ser difícil esses 4 aí. Tem uma luz no fim do túnel aí. Eu tô achando, sinceramente, que a gente tem uma leve chance de vencer o Cruzeiro. Sem o Valdívia fica muito mais difícil. Amanhã ganha, Valdívia, já falei isso. Ganha, eu achei que tinha uma leve chance aí. Difícil. Mas sem o Valdívia tá muito difícil. Enquanto o Corinthians, um empate seria ótimo. Vencendo o Cruzeiro, hein? Palmeiras ganha de 2-1. Segundo a sua teoria, então, teria que fazer 4 pontos, vamos supor, perdendo pro Cruzeiro, empatando com o Corinthians e ganhando o Bahia. Exato. Mas se vencer o Cruzeiro e empatar o Corinthians, pode ter certeza que vence o Bahia. Eu tenho certeza. Eu vou falar 2 gols do Natan amanhã. Do quê? Meu Deus. Mas o Natan não foi pra seleção? Não, amanhã ele joga. É porque tem 2 minutos da Lúcio. Amanhã o Lúcio nem joga. Ah, não joga? Graças a Deus, viu? Porque tava difícil, viu? Avenida Lúcio ali tá bem difícil. Bom, vamos aguardar o que vai acontecer aí. Vamos torcer. O Lúcio não vai jogar. Solete Lúcio. Então, tá bom. Lúcio. Henrique, você quer mandar abraço? Quer falar mais uma coisa? Eu quero. Eu vou mandar um abraço aqui aí pra todos da família Soares. Ricardo, Lucas, Jorge, Cauê. Meus amigos aqui palmeirense. O Shell, o Daniel. Shell. Isso. Tá. E quer fazer merchan aí, hein? Manda aí, vai. HDI é de bate pronto. Ganhou a bolsa térmica da HDI. Só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Ganha também o kit da Bozano, hein? E aí eu gostaria de falar um negócio muito importante pra todos os palmeirenses. Diga. Chupa, mano. Aê, chupa, mano. Tá bom. Depois ele fala que é uma pessoa de bem, Domênico. Esse cara causa confusão. Calma, não. Esse cara já deve ter uns 4 homicídios no lombo. Brincadeira. Obrigado, não. Henrique. Um grande abraço desse tipo aí. É, né? Então tem. Como que eu faço pra ir aí na torcida? Na torcida você tem que estar aqui no sábado. Que hora, Bá? 3 da tarde. Na Avenida Paulista, 1439. Lá mesmo, na calçada. Pode esperar lá que o pessoal vai estar tudo lá. Você vai ficar. Você vai se informar aí com o pessoal, tá bom? Considerando beleza, um abraço pra todos vocês aí. Obrigado. Um grande com vocês, é show de bola. Sábado, grande abraço aí. Deixa eu ver, sábado, considerando a margem de erro pra mais e pra menos, depois de sexta, hein? Ah, entendi. Podia sábado é a vitória do Verdão. Tá, vamos, Verdão! Se Deus quiser, boa, Henrique, um abraço. Vai pra série B. Chupa, mano! Vai pro inferno. Chupando. Tomara que bata um granizo, viu? Tomara que bata um granizo na sua vista e te segue. É isso aí, velho. Chupa, mano! Viu? Você vai lembrar da derrota do Palmeiras. Não. E só com uma vista. Não. Falou, Henrique, um abraço. Falou, abraço. Zaroi, vai ficar zaroi. Olha, esse é o estádio 97 na Energia 97, que vem em nome aqui de Peugeot 308, com teto panorâmico e mensais de 690. Venha hoje dirigir o seu, também em nome de Banditec, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. Acesse banditec.com.br. E agora vamos lá, BG, vamos trabalhar, velho, incorporadora essa, né? Olha só, amigão, você sabe o que é Hyper? Então vou te falar, Hyper é tudo que é moderno, é o assunto do momento, das pessoas descoladas. E olha, no melhor do Alto da Boa Vista, e seguindo essa tendência, o Grupo Esser prepara o seu mais breve lançamento, que é o Hyper Home Design. É isso aí, está numa região tranquila, completa e com uma grande vantagem. Está bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Ou seja, você sai do teu apartamento, atravessa a rua e pronto, você está dentro da estação do metrô. Coisa linda, hein? Pô, isso é uma mão na roda. E são apartamentos tipo estúdio, com 31 metros quadrados e lazer que vai do térreo até a cobertura. Isso mesmo, lá no Hyper você terá lazer acima das expectativas. Então, amigão, vá lá visitar. Rua Doutor Antônio Bento, número 139, bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Anotou? Beleza? Esse aí é o Hyper Home Design, mais uma realização do Grupo Esser. Informações, acesse esser.com.br/hyper. Hyper com Y, hein? Ou ligue 5546-0439. 5546-0439. Grupo Esser, um nome construído com muita história. Um abração pro Rafa, pro Alan Hor e pra toda a família Esser. Pois é, estamos chegando perto do final da edição do Estádio 97. Mas antes, RG número 2, quem garantiu o presente por aqui hoje? Após essa edição, segundo os dados da produção, Henrique Vicentini. Ah, o Henrique participou agora, né? Garantiu o que, RG? Uma camiseta do Estádio 97. Ah, camiseta, presente da Fit Camisetas. Ligue 2985-8840 ou acesse fitcamisetas.com.br. Quer mandar abraços? Eu queria mandar um beijo pro Matuidi. Ah, de novo? Tá ouvindo a gente. Novo, Matuidi. Você tá pegando o Matuidi, hein? É, já tinha mandado, faltou lembrar disso. Então fica, tá, Matuidi, um beijo a você, a família francesa. Eu mando um beijo pra tia Lucy Costa, e pro Pedro Palmeirense e pro Marco que torce pro São Paulo. Então com a tia Lucy, pra todos os meninos que vieram Lucy aí. É, minha cunhada. Mas quem trouxe os bombons pra nós, hein? Quem trouxe o bombom pra nós? Então, o irmão do Portuga ali. Que irmão do Portuga? Você vai levar o gordinho? O Jonas. Você vai levar o gordinho? É do Banco Santos. Não, vou mandar, vamos Banco Alfa. Darlan e o pessoal do Banco Alfa. Darlan e todo o pessoal do Banco Alfa que trouxeram guloseimas pra lá. Porque não traz do guloseima, nós fala. É, fala mesmo. E você vai levar ou não vai levar? Guloseima não, lá. É esse pacote aqui de guloseima, mas até o Natal. Eu sou gulosa. Ah, é, eu. Pode comer aí. Natal. Vou pegar, vou comer. Mas pode, menina. Ele. Ah, tá bom. Fica à vontade, tá? Falou, tchau. Vou mandar um abraço pro André Querubim, que é palmeirense, Domenico Gato. Aí, grande André. Boa, André. Dermatologista. Boa, dermo. Dermo, né? Dermato. Dermato. Dermato. Então tá bom. É você que tem várias espinhas, Domenico Gato? Eu não tenho espinha. Você que parece o André Sanches, já passei Sanches, dessa fase, já. É? Eu quero tirar as espinhas das costas do Domenico. O Andrés parece cara mijada, né? Aquelas que... É. Areia zoado, mijada. Estraga, cara, Domenico, na areia. Posso espremer suas espinhas das costas? Posso espremer? Você vai tomar uma muqueca que tá já aí, ó. Ah, essa é com fome, Domênico. Vai pro inferno. É, Estádio 97, amanhã de volta aqui na Energia. Tira esse cara daqui, pô. Em nome de BV Financeira, tá precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credit Casa da BV Financeira. Acesse www.creditcasabv.com.br e saiba mais, hein? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Peugeot 208 com câmbio automático e central touchscreen com parcelas de R$670. Conheça, hein? Polo Ar, com a Polo Ar ar-condicionados, você entra no clima. Acesse poloar.com.br. E Grupo Esser, um nome construído com história. Amanhã tem mais Estádio 97, vem aí Night Sessions, hein? Vem aí, Véia Lands, o primeiro festival do Energia na Véia do Rubinho. Um festival de diversões dentro do melhor parque do Brasil, com tudo de bom que você viveu nos anos 80, 90 e 2000.

É um compromisso meu, de coração. Com você que é jovem, com você que é mãe. Com a força do povo, PT. No feriado de 15 de novembro, o Brasil vai para... Experience Festival apresenta... X18 no Vale dos Dragões. A Arena Maeda em Itu será povoada pelos maiores DJs do planeta. Afrojack, Nick Romero, Solomo, Jane Jones, M.E.D. Dance, Astrix e muito mais. E muito mais. Mais de 40 atrações em 4 palcos. Com a maior cenografia já vista no festival. Programe-se. Ingressos à venda experience.com.br. X18 no Vale dos Dragões. 15 de novembro na Arena Maeda em Itu. Realização No Limits Eventos e Plus Talent. Promoção exclusiva. Energia. É um bom motivo para votar no Aécio. Aécio sabe governar. Aécio pegou um estado quebrado e em menos de 2 anos Minas voltou a crescer mais que o Brasil. Gerou mais de 1 milhão de empregos. Aécio priorizou a educação e Minas tem hoje a melhor educação básica do país. Aécio recuperou mais de 130 hospitais. Aécio foi eleito várias vezes o melhor governador do Brasil, com 92% de aprovação. Pronto, agora você tem vários motivos para votar no Aécio. E a mudança é Aécio. Coligação Mundo Brasil, PSD. Os melhores DJs do mundo. Do mundo. Tocam na Energia 97. Sander Van Dorn e o programa Identity. Hi, this is Sander Van Dorn and you're listening to a new episode of Identity. Sexta para sábado, 2 da manhã, só aqui na Energia 97. Energia. Acessando. Mixagens. Na Energia 97. Você ouve agora. Você ouve agora. Night Sessions. A house music em seu melhor estilo. Night Sessions. Night Sessions. É Energia 97. A energia que te move. Legal, no ar mais um Night Sessions. Agora DJ Glauco. Night Sessions. Hey! Let's put the stethoscope on you. Let's put the stethoscope on you.